online a partir dos estúdios da Ericeira, de Almer, de Bruxelas e um correspondente em Lisboa. Este é o episódio 4 da série 1 do podcast Ubuntu Portugal. Meu nome é Diogo Constantino. Eu ainda estou emocionado porque tu começaste pela Ericeira, Diogo. Muito obrigado. Eu sou o Tiago. Tiago Carrondo. E eu sou o David. E connosco temos também hoje o Francisco Cor. Olá, Francisco. Sim. Olá, tudo bem? Aproveita os teus dois minutos de fama. Apresenta-te. Exatamente. Francisco, apresenta-te. Quem és tu? O que vieste aqui fazer? Então, sou Francisco Cor. Estou interessado em privacidade e já há algum tempo, e agora decidi começar a fazer uns quantos workshops para explicar às pessoas como é que se podem proteger, o que é que está a acontecer, etc. Ok. E como repararam, hoje temos de novo o David. O David junta-se a nós como parte da equipa de anfitriões do podcast Ubuntu Portugal. Nós gostamos imenso do trabalho dele no outro episódio e achei, pelo menos eu, que ele tem um talento natural para isto. E cobra barato. Exatamente, graxista. E em conversa com o Tiago decidimos convidá-lo e felizmente ele aceitou. Assim temos alguém que percebe alguma coisa disto. É verdade, cá estou eu e aceitei de muito bom grado o convite do Diogo e do Tiago para começar a participar de forma mais ativa neste podcast, que acho que é um podcast interessante e também vai de encontro pronto, aquilo que eu gosto de fazer no meu dia-a-dia, no trabalho e como hobby, e acho que faz todo o sentido, portanto, juntar-me a eles e tentar providenciar o melhor que consigo com o meu conhecimento, digamos assim. E fazes muito bem, muito obrigado. Acho por teres muito bem. Nós. Ora, então começamos isto ao game. Sim. Tiago, eu tenho uma pergunta para ti antes de começarmos. Bora lá. Que é, porque é que eu hoje, a tua voz, quando eu andava na rua, não me saía da cabeça? Tão bom, não é? Mas isso, uma coisa é aquela parte dos sonhos. Acho que dos sonhos nunca falámos aqui, pois não? Tu sonhares comigo não. Quase de forma muito recorrente. Mas, não, eu tive, aliás, foi a culpa é do podcast. Aquilo que tem sido as nossas conversas sobre volumes, sobre ganhos, sobre amplificações e sobre ruídos, eu ontem estive a fazer uns testes de som. E nada melhor do que fazer uns testes de som do que cumprir com uma das minhas promessas, que eu sou muito bom a cumprir promessas, uma promessa que tinha 2 anos e meio, que eu estive a ver em logs de mensagens, que foi de gravar vozes para o NAV. E então ontem, a fazer ensaio de som e a fazer ensaios de volumes, decidi gravar um track com aquelas 10 ou 15 indicações. Eu ainda não ouvi, eu ainda não saí à rua para ouvir a minha própria voz, até porque estou um bocado farto da minha própria voz, mas fiz aquilo que espero que seja. Eu não quero que aquilo seja definitivo, quero que das duas uma, ou que alguém faça melhor do que eu, porque acho que não é difícil, ou que eu próprio tenha paciência para fazer uma segunda versão daquilo, porque acho que é capaz de ficar melhor. Mas neste momento o NAV, o software de navegação do Ubuntu Touch, já tem voz em português de Portugal com um gajo que sou eu. E pronto, e é assim. Já agora diz-me como foi a tua experiência, Diogo. Pelo menos português da Ericeira. Conseguiste perceber, não te perdeste vez nenhuma? Navegar, sim, consegui navegar e não me perdi. Ainda bem. De facto. Obrigado por teres feito isso. Está bem, ok. E que mais aventuras tens tido tu, Tiago? Eu tenho uma lista enorme, olha, eu tenho. Essa foi uma brincadeira ontem e é porreiro, porque já está disponível para quem quiser experimentar. Entretanto, tenho um ano que espero que seja bastante animado, porque há boleia de vários acontecimentos, para quem é público que nós seguimos vários podcasts, colegas nossos, e há boleia da aquisição ou da união, do merge da Jupiter Broadcasting fusão com a Linux Academy. Fusão, é sempre, há um termo em português, eu gosto de falar em português sempre que consigo, obrigado. E há a boleia também de uma promoção que eles tinham até ontem, à meia-noite lá deles. Decidi comprar um ano de Linux Academy e neste momento pareço um miúdo com um brinquedo novo. Estás a ver? Quando tu recebes aquela caixa de experiências de de experiências, a experiência do vulcão e a experiência não sei do quê. Agora aquilo chama-se Science for You ou coisa do género, mas na altura era aquela caixa com 7 ou 8 experiências. E eu não descanso enquanto não consegui fazer aqueles cursos, enquanto não fizer aqueles cursos todos. Claro que não os vou fazer, mas neste momento tenho esse objetivo, que é explorar aquilo por dentro e por fora da Linux Academy. Portanto, vou voltar aos estudos e vou voltar. Pá, tenho um curso, isto vem um bocado também no seguimento da minha certificação LPI estar a caducar e de eu ter que mexer. E pronto, e é assim. Portanto, tenho um ano de Linux Academy para me divertir. Então, e tens acesso a consolas e servidores e coisas do género? Tenho acesso. Epá, eu não sou a melhor pessoa ainda para te falar sobre isso, porque tenho 24 horas de subscrição e passei o dia todo a trabalhar hoje. Mas sim. Mas tens máquinas virtuais com isso tudo pronto e não é tudo pronto, deixa-me corrigir, porque essa parte eu explorei pela rama. Tu tens direito a 6 cloud servers. E eu cliquei nessa parte e vi lá os 6 e vi que a primeira pergunta que eles te fazem é qual é o sistema operativo que queres instalar. Portanto, tu escolhes, deve ser mais ou menos como quando vais comprar uma VPS na DigitalOcean, uma coisa do género. Não sei, se podes, por exemplo, fazer resets, ou seja, se podes destruir, criar novo, à partida deves poder fazê-lo. Mas vi lá 6 slots para 6 servidores, para tu poderes, basicamente são 6 laboratórios que tens ali para explorar. E conseguiste ver quais é que eram as distribuições? Eu sei que a primeira opção, a opção default, era CentOS, era a primeira. Eu depois não explorei para ver mais nada, mas provavelmente deves ter lá CentOS, deves ter Ubuntu, deves ter eventualmente Debian. Parece-me interessante, parece um curso bastante interessante. Provavelmente. Deixa eu ver se eu tenho aqui o separador ainda. Acho que até BSDA, veja. Certificação em BSD. Não é certificação. Então, olha, tenho neste momento à frente, é CentOS 7, Ubuntu 14, Ubuntu 12, Debian 7, Ubuntu Open Source Chef Server, Chef Enterprise Server 12.8, Puppet Enterprise, Red Hat Enterprise, Python Lab Server, vou a meio da lista. Querem que eu continue ou ficamos por aqui? Acho que vou espreitar isso, estou com curiosidade. Eu faço-te um print, não sei se consigo fazer um print screen, mas vou tentar fazer aqui um print screen. Olha, se não tivermos imagem para este episódio, até pode ser esta. Fazemos um imposto aos homens que eles merecem. Mais alguma coisa, Tiago? Não, basicamente é isto. Tive também... aliás, tornei isso público porque decidi fazer uma fotografia. Foi no passado sábado, foi assinalado um pouco por todo o mundo o Software Freedom Day. Nós em Portugal nem todos os anos assinalamos, porque todos nós temos também muitas causas para apoiar e às vezes há umas que sofrem um bocadinho mais em detrimento de outras. Portanto, este ano nós em Portugal não tivemos nenhum acontecimento formal. Acho eu, pelo menos que eu tenho conhecimento, não fizemos nada. Não houve nada. Mas eu, de uma forma bastante egoísta, passei a tarde de sábado a dar formação a professores TIC, o que é ótimo, na arte do GNU Linux, o que me dá duas satisfações. A primeira é, eu tenho filhas pequenas na escola, e estar a dar formação a professores poderá ser uma vantagem para quando chega a altura delas, não lhes falarem sempre da mesma coisa, portanto poderem-lhes dar alternativas. E a segunda é, lá está, são sempre, à parte de serem professores ou não, são sempre pessoas interessadas, pessoas que pagaram para estar ali, portanto há algum interesse. E tinha casa cheia, portanto não tinha lá 3 pessoas enganadas, tinha lá casa cheia. Então, uma casa cheia de pessoas enganadas. Uma casa cheia de pessoas não enganadas, antes pelo contrário. Espero que aconteça a mesma coisa. Não sei se alguém me ouve que tivesse estado em Lisboa ou que esteja para a semana no Porto, mas para a semana, no próximo sábado, vou estar no Porto a repetir o feito. Mas disseste-lhes para eles ouvirem o nosso podcast? Não cheguei a essa parte. Foi demasiada informação para o primeiro dia, mas claro que estará diretamente indexada à avaliação. E serão feitas perguntas de controle, exatamente, até porque nós temos estatísticas, temos o grande Big Brother a funcionar para nós e eu sei exatamente se eles vão ouvir ou não, como é óbvio. Interessante. E tu, Diogo, andaste pelas festas ou não? Pá, eu tive uma espécie de reviver da UbuCon 2018, aqui em Bruxelas houve uma pequena festa na praça principal. E apesar de ser dedicada a Portugal, havia uma pequena banquinha de uma comunidade asturiana em Bruxelas. E então eu aproveitei e estive a beber um bocadinho de sidra. Andaste nas sidras? Andei a praticar o servir a sidra. Mandaste muita sidra para fora, Diogo. Claro. A que é que ficaram a cheirar as tuas calças? As minhas calças? Espero que é nada, porque eu não entrei nas calças. Não foi? Não entrei nas calças. Não respingaste nada nas calças? Epá, tive muita sorte em isso não acontecer, mas foi mesmo muita sorte. E estive aqui a mostrar um amigo em comum que vocês, quer o Tiago, quer o David, já o conheceram. E estive a mostrar como é que se fazia, eu estive a ensinar-lhe. E acho que éramos as duas únicas pessoas em Bruxelas a fazer isso. Pelo que as pessoas ficaram a olhar para nós com uma cara de quem like se acham malucos. Assim, nos últimos dias, assim, em particular, não houve assim mais nada assim muito interessante, mas nos próximos dias vai haver, porque desde domingo que a equipa da Canonical, a maior parte dos engenheiros da Canonical, diria, estão em Bruxelas. Uhum. Porquê? Porque é o sprint anual de engenharia deles, em que eles juntam as várias equipas para fazerem trabalho em conjunto e para coordenarem trabalho para o próximo ciclo de desenvolvimento. Uhum. Este ano então, em Bruxelas. Foi em Bruxelas. Este ano calhou. Foi, não, vai ser. Está a ser. Exatamente. Está a ser. Já está a ser? Sim, já começou hoje. Ok. Então, temos cá vários amigos nossos e para além disso, como eu estava a tentar organizar aqui um encontro da comunidade Ubuntu Touch em Bruxelas, o Alan Griffiths da equipa de Mir, da Canonical, sugeriu-me fazer enquanto eles estavam cá. Eu aceitei a sugestão e entretanto já tive a confirmação dele, já tive a confirmação de pelo menos mais um Moscovita. Isto é a cidade das couves. Ok. E quer o Wimpy mostrou-se super interessado assim que eu disse que havia cerveja. E o Poppy disse que se não houvesse nada oficial da Canonical que também ia. Espero que vá mais gente, porque já conheci alguns empregados da Canonical e é sempre um prazer estar com eles em convívio. Portanto, espero encontrar-me com eles. E depois, no dia seguinte, começa o Freedom Not Fear 2018, que é um evento dedicado à privacidade. Também vou estar nesse evento durante o fim de semana. Exatamente. E também vai ser interessante para rever algumas das pessoas com quem já tive contacto. Este vai ser o meu terceiro Freedom Not Fear. E quer nos Freedom Not Fears, quer em outros eventos ligados a direitos digitais e encontros de lobbyistas e afins, vou acabando por conhecer-me de caras de vários países da Europa ligados quer a privacidade, a direitos humanos em geral e software livre. E então é sempre um bom momento para encontrar essa gente. E depois, já no mês que vem, haverá o MozFest, que conto ir. Penso que tu também, Tiago? Ainda estou a fazer contas, ainda não te consigo dar okay. A certeza para não falhar, mas sim, tenho muita vontade de ir. Ok. Onde é que vai ser o MozFest? 20 e 21, se não me engano. Sim, alguns por essa altura, em outubro, em Londres. Okay. 19 a 21. 19 é assim, se fores maluco podes ir logo no dia 15, de 15 a 21, é a semana toda. Sim, mas para pessoas sim. Normais mas é 19 a 21. Normais. Sim, eu acho que vou meter-me no Aerostar no dia 19 e depois volto no dia 22. Acho que é isso que eu vou fazer. Tá bom. Mas ainda estou a planear e talvez amanhã acabe o meu plano. Ok. E David, e tu? Opa, eu hoje reparei que já só faltam 4 meses e meio para o FOSDEM. E como falta tão pouco tempo, eu decidi que tenho que começar a organizar coisas. O que é que aconteceu? Eu, normal, eu desde que mudei agora da empresa e que tomei conhecimento que o Fosdam existia, que foi há cerca de 2 anos, tenho organizado mais ou menos as viagens, pronto, dos meus colegas, para irmos todos para Bruxelas e vamos todos ao Fosdam e depois acabamos por jantar lá todos juntos e não sei o quê. Pronto, é que fazemos assim uma... Uhum. Tipo uma viagem de estudo, quase. Exato. Até ao Fosdam. Sem professores a atrapalhar. Aproveito. Yeah. Exato. Yeah. E então, pá, eu este ano decidi pensar a coisa de maneira diferente e organizar lá no, portanto, no nosso escritório uma watch party da Fosdam, em que não precisamos de ir todos para Bruxelas, não precisamos de alugar quartos nem nada, e assim passamos mas ali... precisam de cerveja. E cerveja não vai faltar, isso é coisa que não falta. Temos lá frigoríficos e tudo, cheios dela, portanto okay. não vai haver problema. Excelente. Pronto, e a ideia basicamente era a gente alugar, não precisamos alugar, mas fazer uso de 3 ou 4 salas, ligar lá os portáteis e pronto, e fazemos assim umas, vemos quem é que está interessado e se calhar meter uns board games à mistura e coisas do género e passar assim 2 dias a chilar, em vez de estar naquela confusão do Fosdam, né? O Fosdam é aquele evento para mim que é dos mais confusos, como é livre, e toda a gente pode ir, e é sempre, e as salas são pequeninas, pronto. Pois é, há salas bem grandes e há salas gigantescas, mas a multidão é tão grande que qualquer sala fica muito pequena para aquela multidão. É verdade. Este ano falou assim 6 ou 7 mil pessoas. É muito, assim, é muito. Para uma universidade é muita gente assim de repente, é mesmo um grande abuso. Mas pronto. Sim. E esse é o que eu ando a pensar e também já a pensar. Normalmente na organização ou no evento, aliás, que acontece logo a seguir ao Fosdam, que é o Config Management Camp. Exato. Pá, eu normalmente saio sempre todo roto do Fosdam, já só quero ir para casa e ter a minha caminha e ir farto andar no meio da malta e então depois acabo por não ir ao Config Management Camp. E então este ano se calhar vou fazer ali um trocadilho, faço o que tento fazer cá e organizar cá, se a empresa o permitir, e depois ir a Ghent até ao Config Management Camp, que é no dia, portanto isto o Fosdam é 2 e 3 de fevereiro de 2019 e o Config Management Camp será de 4 a 5. Normalmente. Okay. 4 a 6, exatamente. E pronto, e é isso. Ok. E como já vamos falar a seguir com o Francisco, vamos deixar a conversa com o Francisco para mais daqui a bocadinho e vamos só fazer aqui uma pequena nota sobre um tema que nós falámos já aqui várias vezes, que é a reforma de direito de autor da União Europeia. Como provavelmente já ouviram falar, até porque nós acho que partilhámos a notícia, o Parlamento Europeu aprovou a posição negocial do Parlamento com os outros órgãos da União Europeia, o Conselho Europeu e a Comissão Europeia, e a posição adotada pelo Parlamento é uma posição bastante negativa. Adotou algumas das piores opções possíveis, inclusive para o artigo que mais nos preocupava na comunidade do Ubuntu de Portugal, o artigo 13. Portanto, é um... as máquinas de censura, portanto, a censura pré-publicação foi adotada pela posição do Parlamento e segue-se agora a negociação entre essas três entidades da União Europeia. Após essa negociação, haverá uma votação final no Parlamento Europeu em que será votada a versão final do texto. Nós, neste momento, estamos a aguardar para ver. Estamos também em contacto com a Associação D3 Defesa dos Direitos Digitais, com a qual temos coordenado a campanha a este respeito. E nos próximos dias será decidido quais são os próximos passos que vamos dar para tentar prevenir a aprovação de, pelo menos na nossa perspectiva do artigo 13, na perspectiva das outras organizações, até bem mais do que isso. E quando tivermos novidade, vamos falar de novo aqui do tema. Passamos às notícias. Ora, e exatamente. A primeira notícia dá-nos conta de uma operação cosmética, daquilo que está a ser encomendado para a próxima versão do Ubuntu, que a brincar faltam 4 meses e meio para a Fosdam e falta um mês, mais coisa, menos coisa, para a versão, para sair a versão 18.10 do Ubuntu. Aliás, o Cosmic Cuttlefish já está em feature freeze, portanto é possível que isto já não entre, porque eles fazem exceções, mas, não, mas são exceções reduzidas, portanto ainda não, não é certeza que isto vai entrar. Mas explicando o que é que vai entrar ou não, nós temos o link à frente, estamos a ver, mas quem nos está a ouvir ainda não percebeu nada, que é a Exatamente. Operação cosmética que querem fazer ao Software Center e querem torná-lo uma coisa muito parecida. Eu não estou a falar de cor, mas alguém se calhar fala melhor do que eu. Querem torná-lo parecido com a App Store da Apple. Eu tenho para mim isto, esta notícia não me aquece nem me arrefece, honestamente. Eu faço parte daquele conjunto de pessoas que instala tudo pelo apt, portanto... Pois é, como eu também. A mim não... Já nem sei se faz updates de snaps, se não faz, se... Não, mas pronto, mas seja como for, há muita gente aqui, há muita gente nesta altura a falar sobre isso e, como é óbvio, malta que anda a criticar as opções, como criticam sempre. Mas, Diogo, queres tu falar sobre isso? Tu que és um grande conhecedor do software Apple? Oh, sim, sim. Não faço ideia como é que é a App Store da Apple. E sobre estes mockups, queres dizer alguma coisa? Sei que posso dizer que são interessantes. Eles incorporam princípios que foram tidos em conta, inclusive que a aplicação é utilizada também para outras distribuições e para outros sistemas de pacotes que não os oficiais do Ubuntu, que são o apt, de package e os snaps. Portanto, funciona isto também com RPMs, com flatpacks e afins. Portanto, isto foi tudo tido em conta, porque este trabalho foi feito pela Canonical em colaboração com a equipa do GNOME, que integrou o workshop em que isto foi trabalhado. Eu pelo menos acho bonito. Eles têm algumas novidades, está um bocadinho mais virado para a possibilidade de comercializar coisas e de promoção de coisas, inclusive é ter entrevistas, notícias, trending apps, categorias de aplicações, etc. Não sei se mais alguém tem alguma coisa a acrescentar sobre isto. Eu não tenho muito a acrescentar, porque estou ali como o Tiago. Eu normalmente instalo tudo pela linha de comandos, e por acaso até agora estava a ler o artigo e estava a ouvir também, e é engraçado que muitas das pessoas neste momento, aliás, o que levou também à mudança, ou a tentar esta mudança para parecer mais com a Apple, é porque as pessoas só vão utilizar o GUI, portanto, o interface para clicares, quando tem problemas na linha de comandos. A minha experiência não é essa, mas... Pronto, é o que eles estão a dizer, basicamente é isso. E então, pronto, a experiência tem que ser muito, muito melhorada, né? Para as pessoas realmente começarem a utilizar e saírem da linha de comandos. Que a mim, por exemplo, pessoalmente, acho que nunca vai acontecer. Eu antigamente eu utilizava, fazia tudo pela linha de comandos, mas desde que uso Ubuntu, que a minha tendência é mais usar aplicações gráficas. E faço esse esforço até porque acho que, para ensinar pessoas que nunca viram Linux à frente, que nunca viram nada além do Windows e do iOS, que acho que faz muito mais sentido ensiná-los a utilizar aplicações gráficas do que ensinar a usar a linha de comandos. Certo, exatamente, e mesmo também por causa disso é que eu acho que eles estão a tentar melhorar a experiência de instalar software, sabes? Que é para realmente dar a possibilidade dessas pessoas explorarem de uma maneira mais fácil e, digamos, mais amigável, vá, as opções todas de instalação de software. Não se esqueçam do Francisco. Francisco, podes falar também. Francisco, é? Exatamente, sim. Eu. O que é que tu achas? Tens alguma coisa a acrescentar? Tenho sim. Então? Eu acho que apresentar uma linha de comandos assim à pessoa é assim um bocadinho assustador. Acho que se nós queremos que o comum da pessoa vá usar o Ubuntu ou outros sistemas operativos, é melhor não lhes apresentarmos como: olha, a tua linha de comandos é a tua melhor solução. Acho que convém haver assim aplicações gráficas bastante apelativas como o macOS. Acho que aí estamos todos de acordo. Já para não falar que... macOS o quê? Não percebi. Apresentar aplicações gráficas como as do macOS, por exemplo, a App Store que estavam há bocado a falar, tem assim um aspecto bastante apelativo. E já para não falar que quando as pessoas usam a linha de comandos, vão à internet ver que comando é que têm que escrever, que em termos de segurança não é a melhor solução. Sim. Sim, é muito. Sim, é bastante pior. A não ser que vais com um sítio em que haja muita confiança mesmo. Mas as pessoas ao princípio nem sabem que sítios são esses, porque ainda não conhecem a comunidade, ainda não conhecem. Mas não sabem, exatamente. As pessoas sabem que é o primeiro resultado da pesquisa, é sempre esse que é o de confiar. Exatamente. Sim, eu acho que não devemos então desencorajar as pessoas de experimentarem a pôr comandos. É só que escrever comandos random da internet não é a melhor coisa em termos de segurança. Sem dúvida. Sim, eu acho que se forem pessoas interessadas em temas técnicos ou que são informáticos ou que simplesmente gostam de informática, eu acho que é um passo a seguir a dar. Agora, eu acho que não é o primeiro passo que se deve dar e não é um passo que se deve dar para toda a gente. Por exemplo, a minha mãe, eu nunca ia ensinar a minha mãe a usar a linha de comandos, nem pó. Okay. Apesar dela já ter usado DOS. Sim, mas interessante, já estamos em 2018, não é? Sim. Ok, vamos então para a próxima notícia. A próxima notícia é cosmética também, portanto tem que ver com um tema, um dark theme, chamado Yaru. Não sei se isto vem do Oriente ou não. Yaru Dark. Mas é o Yaru Dark Variant. Sim. E será também uma opção para quem gosta de customizar. Eu também estou nessa festa. Eu sei que também é o teu caso, Diogo, portanto não sei se queres falar sobre isso. Sim, sim, eu sou conhecido por ser uma pessoa de customização e de moddings e de coisas desse tipo. Exatamente. Certamente tens muito a falar também sobre isto. Ok. Para quem não se lembra, o Yaru é o novo tema criado pela comunidade e alguém na comunidade, um Frederick F, eu não faço ideia que seja o F seguinte, criou uma versão dark do tema, que para caso, eu ando numa de termo dark, pelo que se eu usasse Yaru, certeza que ia ser com este tema dark, se ele, e ao que eu sei ele está a trabalhar com o restante da comunidade do Yaru, pelo que isto poderá ter qualidade. Aliás, eu vejo aqui um post do Didier Rox, pelo que isto promete haver aqui algum controle de qualidade. Francisco, se parecias altamente interessado em Timings? Sim, basicamente um sistema operativo tem que ter bom aspecto. E já que estamos a usar Linux, por que não customizar? Olha. Tipo com o Windows ou com o Mac, ficamos com aquilo que temos. No Linux nós podemos fazer absolutamente o que quisermos. Não fazer nada. E depois temos estas pessoas todas simpáticas e fantásticas que fazem estes temas. E então por que não experimentar e instalá-los? Tu és pessoa dos darks ou és pessoa dos lights? Eu sou pessoa do conforto para os olhos, portanto darks. Okay. E tu, David? Eu também, sempre darks. Ok. E já viste o Yaru? Ainda não vi o Yaru. Porque eu uso o Spotify, vá. Para ser sincero, uso o Spotify, gosto do Spotify. E pronto, também normalmente é conhecido pelo tema dark do próprio Spotify, né? Mas nunca experimentei o Yaru, não. Olha, que faz lembrar um bocadinho, é? Pois também pareceu. Os tons não são muito diferentes. Estive a ver, estava a ver o artigo e realmente parece-me assim bonitinho até. Sim, sim. Gostei. Eu não me importava de ter no Unity. Até acho que condiz bem com o Unity. Pronto, então. Trabalho de casa, Diogo. Ora, mas avançamos. O Diogo não tem mais nada que fazer. Ora, exatamente. É isso mesmo. O Diogo é um folgado. Avançando. Podemos avançar ou querem dizer mais alguma coisa sobre temas dark e temas light? Não, eu não tenho mais nada a acrescentar. Não? Google Code in Ubuntu. Não sei se vocês recordam, mas no ano passado nós falámos aqui sobre o Google Code In, aqui no podcast. O Ubuntu juntou-se ao projeto e este ano vai repetir o feito. Portanto, provavelmente pela mão do Pop e do Impy, exatamente, vai candidatar-se a fazer parte. Não são os únicos, aqui dos nossos amigos próximos, não é? Diogo, quem mais se vai candidatar? Também o Ubiports vai se candidatar. Okay. É de facto também uma candidatura e E quer num caso, quer no outro, a comunidade Ubuntu Portugal quer ajudar todos os que querem participar, caso quer um projeto, quer o outro, sejam aprovados. Portanto, se tiverem crianças dos 13 aos 17 anos que queiram participar em projetos de software livre e queiram que uma certa ajuda, um empurrão inicial a iniciar-se nessas leads, contactem-nos e nós ajudamos a fazer a ligação com os mentores, quer da comunidade Ubuntu, quer da Canonical, quer do Ubiports. Muito bom, e sobre diz Tiago. Estava a perguntar se entretanto não será necessário também reunir um batalhão de mentores para auxiliarem esses, portanto, esses participantes. É assim, os mentores estão a ser organizados quer pela Canonical, neste caso as caras da Canonical vão ser provavelmente o Poppy e o Wimpy, e membros da comunidade do Ubuntu, em que vão ser pelo menos o Simon Quigley, parece-me, que é o Ubuntu Release Manager, é um membro do conselho do Ubuntu, é gestor do repositório upstream do Unit 8 do Ubiports em Debian, é contribuidor de todos os projetos de software livres que existem no mundo e que alguma vez vão existir, nos seus atuais 16 anos. E o Dalton Durst, que ofereceu-se também, ele também é uma cara conhecida, podem vê-lo de 15 em 15 dias no Ubuntu Touch Q&A, ele é o apresentador, e ele também é um dos developers core do Ubiports, e é o presidente do comitê de membros da fundação Ubiports. Estas pessoas vão fazer a gestão dos projetos do lado destas, quer do Ubuntu, quer do Canonical, quer no caso do Ubiports, também sei que também é o Dalton Durst que está, e vai ter de ser escolhida outra pessoa, e estas pessoas vão escolher os mentores. A ideia da comunidade portuguesa não é tanto ser os mentores, porque nós não estamos por dentro do código e dos projetos em si, mas fazer aqui uma ligação e o senhor precisa ajudar com o inglês ou uma coisa desse tipo, ou fazer alguns esclarecimentos iniciais. Nós estamos cá para apoiar, e temos alguns membros da comunidade que contribuem com código, portanto também, mas não são muitos. Se eles estiverem também interessados em dar uma ajuda, certamente que nós tentaremos mobilizá-los e colocá-los ao corrente do que se passa. Pois, acho que também é uma boa oportunidade para as pessoas que nunca participaram neste tipo de eventos, né? Terem pessoas, sei lá, como nós, ou como por exemplo tu, Diogo, que sabem apontá-los na direção correta, né? Portanto, explicar como é que isto funciona e explicar quem que são as pessoas que eles têm que contactar para, tanto para se inscreverem como para entenderem quem é que podem ser mentores ou não. Pronto, se calhar ajudar nesse processo todo era o ideal, né? Sim, sim. E nós temos um amigo em comum, o Pedro Magalhães, que eu já tive a ameaçar de morte caso ele não queira ajudar. Esse grande programador de PHP. E ele pareceu bastante interessado também em ajudar. Eu falei com o Pedro porque o Pedro é um programador super experiente com bastante participação em projetos de software livre. Ele mantém mesmo o PHP, né? O core do PHP. Ele faz bastante. É um dos maintainers, faz RFCs. Portanto, sim. E como ele estava interessado em ajudar a comunidade do Ubuntu em Portugal, eu convidei-o a participar e ele pareceu interessado. Sei que ele esteve aí há pouco tempo contigo. Agora, isso não sei se já voltou. Sim, esteve aqui duas semanas. Voltou há pouco tempo. Voltou esta semana. Sim. Ok. Ainda sobre este tema. Estou a interromper, desculpa, Diogo. Não, termina. Entretanto, esqueci-me o que é que eu ia dizer. Então, desculpa-me, Diogo. Não, sobre este tema e também sobre aquilo que tu já falaste, mas só para arrumarmos aqui as ideias, foi enviado ontem, pela mão do Gustavo, um e-mail para a mailing list Ubuntu.pt. Com algumas informações e também a mostrar esta disponibilidade de também nós em Portugal podemos ajudar quem tiver esse interesse. A tudo aquilo que vocês disseram, eu deixei-vos falar, estavam a falar tão bem que eu deixei-vos falar, mas há uma coisa que vocês não falaram e que também pode ser interessante, que é este tipo de projetos são uma ótima forma das pessoas também se mostrarem e de aparecerem, né? Há de certeza talentos escondidos que se calhar podem aproveitar a boleia deste tipo. Isto é uma espécie dos ídolos desta área, não é? Portanto, é os ídolos ou do, como é que se chama aquele, da Voice e aqueles programas de televisão todos cá, 50 mil. Mas é uma forma das pessoas, a brincar, mas é uma forma das pessoas também aparecerem, mostrarem valor e eventualmente começarem a, não só a envolverem-se em projetos, mas também a terem alguma notoriedade e a poderem ser requisitados também para, ou seja, funcionar certo. O processo inverso, que é, ó lá, anda cá, ter comigo, anda cá a ajudar-me a fazer isto. E pá, aquilo pode ser exatamente um bom início de uma carreira de sucesso. Exato. Portanto, lembrem-se, se são adultos e querem ajudar a comunidade a participar e a organizar coisas, contactem-nos. Se têm entre os 13 e os 17 anos e querem participar como programadores, ou aprender a programar, ou aprender a fazer traduções, ou várias outras coisas que podem fazer, não é só trabalho altamente técnico, contactem-nos, porque jovens dos 13 aos 17 é o público-alvo do Codeine. Também se aplica a pais com filhos que tenham entre 13 e 17 anos. Sim, também podem dar uma ajudinha. Ora, próxima da lista, diz. Sim, eu ia já falar da próxima notícia, não sei se queres dizer mais alguma coisa sobre o Codeine. Não, acho que está fechado. Pronto, próxima notícia tem que ver com o Lubuntu, tem que ver com as novidades do Lubuntu, e temos aqui alguma revolução que pode criar alguma confusão. Portanto, o Lubuntu vai mudar para VLC e para o front-end KDE5 do LibreOffice. Tu não és utilizador de Lubuntu, eu também não. Não sei se o Francisco ou o David nos podem dizer mais alguma coisa sobre isto. Nem por isso. O Lubuntu já não usa há muito tempo. Ok. Mas eu tenho mais alguma informação sobre isto. Esta mudança vai acontecer porque o Lubuntu está a mudar de LXDE para LXQT, não é? Portanto, e quer o VLC não, mas o LibreOffice em KDE5 utiliza também as bibliotecas de QT. E para além disso, isto faz parte de um projeto mais abrangente, que é a parte do Lubuntu mudar para o Wayland. Medo. Exatamente. O Lubuntu vai para mudar para o Wayland e vai fazer isso usando o Mir. Eu creio que já falámos disto no episódio anterior. Isto faz parte de uma mudança bastante abrangente e que vai ocorrer ao longo de vários anos, e só em 2020 é que estará terminada. Portanto, não é preciso, não temam, utilizadores de Lubuntu, que isto é uma coisa que vai ser bem preparada e trabalhada durante vários anos. E sobre o Lubuntu acho que não há muito mais a dizer, não há aqui utilizadores. Sim. Portanto, saltamos para um capítulo que te é sempre muito querido, Diogo, que é o capítulo Bport. Isso, temos novidades no sobre o tema Unbox, mas passava-te já a bola. Eventualmente tu terás muita informação sobre o Unbox e sobre a OTA5. Será na OTA5? Muita informação. Então pronto, ver. Não falamos sobre isto, avançamos para a próxima, se não tens assim tanta informação. Calma, não tenho tanta informação, mas tenho alguma. O que se passa é que o trabalho para o OTA5 já está a ser feito, aliás, como já falámos disso também num episódio anterior. Entretanto, há avanços em relação ao Unbox, que é um tema sempre muito querido de todos os utilizadores do Ubuntu Touch e de muita gente que quer usar o Ubuntu Touch, mas não pode. Portanto, o que se passa é que, além de já estar a correr o Unbox, e já se viu em demos, agora o Unbox está a correr já em mais telefones, no Fairphone, no OnePlus One, no Pro 5, e falta-me aqui um, já me lembro qual é que é. Vai acontecer é que em breve, ainda não se sabe bem quando, haverá mais uma development release. É uma release para developers. Os developers vão ser chamados a ajudar a resolver mais problemas, e quem é muito corajoso e quer ajudar a testes também vai poder testar. Atenção, isto é mesmo para quem sabe o que está a fazer, porque isto implica mudar o rootfs file system para read-write e pode haver danos ao sistema que sejam irreparáveis. Entretanto, já há algumas melhorias, há melhorias de performance, há muitos bugs que foram corrigidos, o GPS ainda não funciona, a máquina fotográfica também ainda não, mas sábado o Mário Gripsgard disse que o teclado não estava a funcionar, mas eu hoje já vi pessoal a dizer que já tem o teclado a funcionar. Portanto, há coisas interessantes a acontecer. Já há data para a OTA 5? Há uma data proposta, mas pelas conversas que eu tenho visto, poderá ser adiado um bocadinho porque o trabalho não está a avançar ao ritmo que a gente queria. E ainda vamos... E o ritmo, talvez, do trabalho em si, de desenvolvimento, talvez permitisse chegar a essa data, mas depois não chegava para se testar, pelo que talvez seja adiado umas semanas. Mas qual é que é a data proposta? Eu não me lembro da data proposta, mas já falámos dela no episódio anterior, era algures em outubro. Outubro, não é? Uhum. Sim. E entretanto, quanto à outra, sim, também há avanços. Já conseguimos fazer o scaling de aplicações Qt nativamente, até agora não era nativamente. Isto significa que as pessoas vão poder fazer aplicações nativas de Qt utilizando, por exemplo, as bibliotecas Qt Quick, o que permite, por exemplo, fazer uma aplicação para Android e para o Ubuntu Touch ao mesmo tempo e depois só recompilar de um sítio para o outro e gerar o pacote Quick para o Ubuntu Touch. Ok. E acho que é tudo. Ah, mais uma coisinha. O Free Culture Showcase que foi feito para comemorar o lançamento do 16.04. As participações que nós escolhemos para serem incluídas dentro da distribuição vão entrar já na OTA 5. Muito bem. Boa. David, tu és o Ubuntu Phone, ou não? Por acaso não sei. Nada. Eu vou-te ser sincero. Eu nos meus telefones quase nunca toco. Não sou muito de modar telefones e fazer essas maluquices. Uhum. Ok. Então, se calhar falávamos agora com o Francisco. Com o Francisco. Acho que sim. Ora, deixa-me introduzir. Portanto, o Francisco está aqui também porque, e à data que vai sair este episódio, se tudo correr bem, ele já deu... Deixa-me ver que horas são. Que horas vão ser. Portanto, ele já deve ter dinamizado... Adormecido. A hora Ubuntu, que este mês vai ser, portanto, vamos relançar uma coisa que tentámos no passado, mas que não correu muito bem, e vamos tentar fazer de outra forma, é que fazemos uma hora Ubuntu antes do encontro social no Saloon. Todos os meses vamos ter um tema, e o tema deste mês é uma crypto party que vai ser dinamizada pelo Francisco. O Francisco está então aqui nessa condição, na condição de nos... neste caso não é de anunciar a Crypto Party, mas no sentido de falar para quem não esteve presente e para deixar as pessoas com muita pena e para explicar tudo aquilo que as pessoas eventualmente vão perder ou já perderam, porque entretanto já deve ter acontecido. Portanto, Francisco, o microfone é teu. Conta-nos lá, tens... Espera aí, eu tenho uma pergunta para o Francisco, que é, antes de mais, a quem não foi, o que é uma Crypto Party? Então, uma Crypto Party, originalmente... tem muito a ver com a criptografia. Portanto, na criptografia existe uma... Na criptografia também... A parte... o PGP, que é uma tecnologia de criptografia, supostamente, para o público tecnológico. E o que é o PGP também? Chama-se Pretty Good Privacy. Foi criado nos anos 90 e era, assim, tipo, o gold standard para criptografia para os nerds. E um processo dessa criptografia envolve trocar chaves entre pessoas, portanto é daí que vem a ideia do Crypto Party, mas atualmente é um bocadinho mais expandida para ajudar as pessoas a aumentarem a sua segurança, fazer uma espécie de higiene digital, e essencialmente vai ser isso que vai ser o workshop. Portanto, aquilo que a troca de chaves costuma ser uma key exchange party, que aliás ocorre uma gigantesca na FOSDEM. O David e o Tiago provavelmente já viram. Sim. No último dia há um corredor em que as pessoas se alinham dos duas pontas e começam a trocar chaves de uma ponta à outra. Basicamente é uns de um lado, outros do outro, e depois o da frente assina o da frente, verificam, e depois passa para o lado esquerdo, e depois continua assim, dá assim a volta toda. É assim uma maluquice. É que você diz as duas práticas que é fisicamente que se devem trocar chaves, não é? Exato. Sim, realmente sim. Exato. David, então, e o que é que acontece numa crypto party? Tu já organizaste várias recentemente. É o Francisco, não é o David. Sim, desculpa, Francisco. Tens organizado várias. O que é que acontece nas criptopartes que tu organizas? Então, as criptopartes são assim um bocadinho flexíveis, depende um pouco do que as pessoas querem fazer. Então, podemos abordar temas como, por exemplo, como ter palavras-passe seguras. Spoiler alert é não sermos nós a memorizar. É ter um programazinho que gera as palavras-passe. Também falamos, por exemplo, do que é aquele cadeadozinho que aparece no cantinho do site, dizer que é seguro. Falamos, por exemplo, de como é que podemos encriptar o nosso computador, ou o que é que isso significa. Passamos também, por exemplo, por navegação segura na internet, o que é que acontece, de certa forma passar um melhor modelo mental sobre como é que a internet funciona e o que é que está a acontecer, porque a maior parte das pessoas não percebe como é que, quando acede a um site, o que é que de facto acontece. Acha que simplesmente recebe a informação e pronto, é isso, mas não, na verdade existe todo um processo. Por exemplo, a pessoa acede ao site e depois o site carrega, mas depois ainda há outras partes que tem que ir buscar ainda a outros sítios, e depois acontece uma espécie de leilão para escolherem qual é que é o anúncio que vão mostrar às pessoas, e depois mostram esse anúncio por fim. E, entretanto, metem cookies e outras coisas no computador. Existe todo esse processo que as pessoas não sabem. É magia, que é basicamente. É magia e que, na verdade, compromete a privacidade das pessoas. Bruxaria. Aliás, há uma afirmação, já não me lembro de quem, mas alguém conhecido já, na área, e que diz que qualquer tecnologia suficientemente moderna e bem desenvolvida é praticamente indistinguível de magia. Exatamente. Exato, mas é sempre bom, pronto, ajudar essas pessoas a entender o que é que se passa e pelo menos tentar entender que é fácil aceder a coisas ou irem parar a websites que realmente também não são os sites verdadeiros, né? Irem parar a sites falsos com o mesmo design, mas se olharem, por exemplo, para o cadeado e verem que não está lá o cadeado ou que não está a mostrar o nome da empresa verdadeira, né? Pronto, reparar nesses detalhes todos que ajuda sempre, digamos, como tu bem disseste, Francisco, a nossa higiene de segurança e a nossa higiene digital. Sim. E se calhar gostava de tocar um bocadinho mais nesse ponto da higiene, porque é exatamente isso. As pessoas, na higiene normal, as pessoas não percebem como é que as bactérias reproduzem, não sabem em que meios é que é mais propício a sua reprodução e coisas assim, mas sabem que existem certas coisas, como por exemplo a higiene diária, que é lavar os dentes, lavar as mãos, tomar banho, que contribuem para uma melhor saúde. E é simplesmente isso que eu quero passar. É um conjunto de práticas que as pessoas podem fazer diariamente, preferencialmente, que ajuda a manter um nível de saúde digital. Não é preciso perceberem como é que as coisas funcionam, só uma pequena explicaçãozinha e pronto. Exato, e acho que também um ponto muito, muito importante nessas discussões e a coisas que eu também tenho vindo a falar com a minha família e com amigos, pronto, que não são tão, tão letrados, que é a questão da privacidade na internet, que as pessoas também não entendem muito bem quando põem fotos na internet, quem é que realmente tem acesso àquelas fotos, não é? David e Tiago, vocês que já são pais, como é que vocês passam esta mensagem aos vossos filhos e filhas? Para mim, vou ser sincero, foi um processo um bocado difícil, porque não é tanto passar a mensagem ao filho ou às filhas, é mais à família à volta, que não entende que se tu tomas a decisão de não querer que tu, pronto, que haja fotos da tua filha, eu vou falar no meu caso, né? Na internet, que não percebem que não são só nós que vemos as fotos, que essas fotos estão alojadas num servidor, que qualquer pessoa que tenha acesso a esse servidor, que não se sabe quem é, tem acesso a essas fotos. Sei lá, amigos que eles têm no Facebook, por exemplo, não sabem quem é que são e estão ali e têm acesso às fotos todas e aos dados de quem é que são a irmã, ou a mãe, ou a filha, ou a tia, estás a ver? Isso, eu acho que isso são informações muito privilegiadas e que estão dispostas assim a serem usadas maleficamente. E então eu sou bastante contra o facto de pôr as minhas fotos da minha filha nessas plataformas ou qualquer plataforma que seja, para te ser honesto. E tu, Tiago? Ora, deixa-me. É assim, à semelhança do David, eu também ainda não tenho. As minhas filhas ainda não têm idade para começar já a ouvir as palestras do pai sobre este assunto. Portanto, também o meu foco também tem um bocado a ver com isso. Eu tenho, se calhar, uma vantagem em relação ao David. Eu não conheço o David a fundo, mas eu tenho uma vantagem em relação àquilo que o David acabou de dizer, é porque a minha família chegada é muito pequena. Portanto, eu não tenho que perder muito tempo a falar com muita gente. Eu, depois de ter falado com duas ou três pessoas, tenho o assunto arrumado. E estamos todos mais ou menos alinhados. Uns por a literacia digital, outros porque perceberam perfeitamente, outros porque até são ainda mais exigentes do que eu, por motivações que não as minhas, mas que são mais exigentes do que eu sobre aquilo que publicam, e ainda bem. Portanto, temos um conforto tranquilo, não somos paranoicos, honestamente, não somos paranoicos de pôr bonecos à frente da cara, portanto, não chegamos a isso. Portanto, se tivermos que pôr uma fotografia da família do passeio de fim de semana, publicámo-la alegremente. Normalmente não publicamos de forma pública, mas sim, todas as pessoas que nós consideramos como dignas de estarem na nossa rede de contactos, seja da rede social onde a gente esteja na altura. Certo. Lá está. Então também estás rodeado de uma família que tem uma boa higiene digital, digamos assim. Sim. Não te confesso que sinto-me um privilegiado. Em relação a isso, sinto-me perfeitamente um privilegiado. Quando a minha filha começar a isolar-se no quarto com um tablet ou com um computador, ou quando for para casa das amigas ou dos amigos e for fazer aquilo que tu não consegues ver, porque ela neste momento, quando está a ver qualquer coisa, eu tento, não consigo sempre, mas pelo menos durante algum tempo, ela via vídeos ao meu lado. Era a forma que eu tinha, era o melhor controle parental, é de facto o parental, estar mesmo ali fisicamente, é melhor do que qualquer software. De vez em quando nós ouvimos e apercebemos que alguma coisa não está bem, vamos ver o que é, seja eu, seja a minha mulher. E neste momento ainda não precisamos de muito mais. Agora, cada mês que passa ou cada ano que passa, e tu também sabes isso tão bem quanto eu, há novas descobertas e há novas competências, e vai haver uma altura em que vai ser de facto se calhar mais complicado e que vai ser preciso ter uma ou várias conversas um bocadinho mais sérias, para alertar exatamente para os perigos que podem surgir de uma má utilização. Com certeza, com certeza. E, digitais, portanto, agradeço aí o que o Francisco está a fazer, né? Porque não só ajuda as próprias pessoas que ele está a ensinar, mas também às pessoas ao redor delas. Exatamente. A higiene é suposto ser uma coisa contagiosa que as pessoas ensinam umas às outras. mas eu acho que, no caso de nós as quatro, nós somos tudo menos o representativo da população. A maior parte das pessoas, eu diria que era não. A pergunta que eu te ia fazer a seguir. Quantas vezes é que tu já falaste com pessoas mais, vamos chamar-lhe, na média, e eles olham para ti com aquele ar de oh, Francisco, coitadinho, é tão maluquinho, com estas coisas lá dele. As pessoas nem sequer compreendem o mundo em que eu estou a viver. O mundo em que eu estou a viver não é paranoico, é baseado em factos. A questão é que as pessoas nem sequer sabem que essas coisas estão a acontecer, portanto acham que eu estou completamente lunático. És tão exagerado, não é, Francisco? Exatamente. E muitas vezes, aliás, quase todas as vezes, as pessoas trazem para a mesa aquele argumento que todos nós gostamos muito, que é o nada a esconder, nada a temer, em que as pessoas não se consideram importantes o suficiente para... Certo. Sabes o que é que eu faço a seguir? Então, dá-me aí o teu cartão multibanco, o PIN, os teus endereços de e-mail, os passwords. Ou então pedes o telemóvel. Olha, então deixa-me ver o teu telemóvel. E pergunto também. Exatamente. Posso ler as tuas mensagens? Eu costumo perguntar. Posso ler as tuas mensagens? Então as pessoas começam a perceber um bocadinho melhor a questão. Há uma apresentação do Guilherme. Usamos todos os mesmos truques. Da qual fui buscar uma destas coisas que eu disse, muito interessante, que é sobre esse tema. Mas, se calhar, para quem não saiba, Glenn Greenwald foi o jornalista que divulgou as histórias do Snowden em 2013. Sim. Oh, Francisco, então e se eu tiver assim uma tia ou uma avó que precisa de ter assim umas lições de higiene digital, achas que eu posso mandá-las e falar contigo? Sim, será mais que bem-vinda. mas estão a organizar mais eventos? Ou como é que isso vai funcionar a partir de... Ou como é que está a funcionar neste momento? Então é assim, nós temos atualmente um grupo ainda informal que se chama Privacy LX. E nós temos andado a organizar uma série de eventos. Este aqui, por exemplo, será o nosso 8º ou 9º. Já? Uou. Sim. Vou contar com todos os que já fizemos até agora. E a participação? Eu pensava que era para ir o 4º. Sempre esgotadíssimos, não é? Porque houve uns 4 eventos que foram realizados ainda antes de termos este nome, mas já vamos nesse número. E a quantidade de gente que apareceu varia um bocadinho. Quando nós começámos a divulgar um bocado melhor, por exemplo, fizemos um workshop sobre o Tor, uma espécie, uma ferramenta de privacidade e anonimato na internet. Nesse caso, tivemos o dobro das inscrições daquilo que a sala suportava, portanto tivemos que dividir em duas sessões e ao todo umas 20 e poucas pessoas participaram no evento a seguir. Mas já tens mais? Diz. Ia-te perguntar se já tinhas mais datas para a tua turnê, além de Sintra? Para já não. A questão é que eu estou à procura assim de um espaço que consiga hospedar assim mais pessoas e ao mesmo tempo também estou à procura de voluntários que me possam ajudar com as criptopartes, porque a ideia é ser no máximo uma pessoa a explicar para cada 5, uhum. para os workshops poderem ser bastante, bastante personalizados, uhum. porque cada pessoa, afinal de contas, sabe aquilo que quer proteger. E as especificidades são todas diferentes, as pessoas têm telefones diferentes, e é essa a ideia. Então estou a ver se consigo arranjar assim mais pessoas que estejam dispostas a... Faz sentido. E diz uma coisa, em relação ao espaço que estás à procura, tem que ser um espaço gratuito ou poderás eventualmente ter algum orçamento para pagar um espaço? Estou-te a dizer porque eu se calhar consigo-te ajudar nessa parte, ou alguém que nos esteja a ouvir também te pode eventualmente ajudar, se tu deres mais pormenores sobre o que é que precisas para o teu espaço. Sim, até agora temos funcionado basicamente com espaços gratuitos, porque, aliás, já metemos algum dinheiro aqui nisto para arranjar algumas pens e o site, etc. Também não nos custa muito, mas o espaço em si é que se começarmos a optar por algum espaço físico em que teremos que pagar, acho que ainda não estamos não temos a estrutura suficiente para começar a sustentar isso. Não contemplam a hipótese de eventualmente cobrar entrada ou qualquer coisa para sustentar esse custo? Cobrar a entrada é algo que eu não quero, porque acho que a informação deve ser para todos, não deve haver assim, barreiras. Acho que se funcionasse deveria ser em termos de doações ou alguma non-profit ou membros, acho que essa será a melhor solução. Então, e se quisermos agora ver onde é que vão ser as próximas sessões, onde é que nos podemos dirigir? Então temos um site que é o privacylx.org. É lá que divulgamos todos os nossos eventos. Uhum. E pronto, atualmente ainda não existe nenhuma mailing list oficial, ainda estamos a trabalhar nisso. E portanto é lá que vamos postar os novos eventos. Certo, e vamos fazer então as despedidas antes que nos cortem o pio, que a gente está a chegar mesmo ao fim do tempo. Quero só agradecer ao Francisco ter vindo e participado neste episódio. Muito obrigado, Francisco. Obrigado pelo convite. E novamente ao David por se ter juntado a nós nesta aventura de gente maluca. Ora, essa é uma chatice estar aqui. Tenho aqui um segredo para contar aos nossos ouvintes. É lá. Nós. Epá! É uma coisa importantíssima, que é nós gravamos com o Francisco num dia e estamos a gravar a dose dupla 2 dias depois. A sério? Não. É verdade. Para mim ainda é segunda-feira. Sim, sim. Não sei lá qual é que é o teu jet lag, mas para mim ainda é segunda-feira. Estás num fuso horário muito diferente do fuso horário da Europa Central. Claro, chama-lhe o que tu quiseres, meu caro. Mas pronto, o que é que nos trouxe aqui então? Estamos cá os três, não é? O Francisco foi-se deitar. Estamos cá os três. É verdade. Exatamente. E nós estamos aqui para a dose dupla, o conteúdo que é publicado antecipadamente para os patronos. Eventualmente será publicado para os outros ouvintes, mas por agora é só para os patronos. Temos muito conteúdo hoje e podemos começar com atualizar notícias que eram de há 2 dias e que houve, para as quais houve algum desenvolvimento. A notícia de que quer o Ubuntu, quer o Biportes candidataram-se para o Google Codeine. Uhum. Já sabemos que a candidatura, aliás, era uma candidatura conjunta, toda a comunidade Ubuntu candidatou-se de forma conjunta e havia muitas tarefas, a maior parte delas acho que eram para o Ubuntu e para o LXQT. Havia uma tarefa específica para o Biportes, depois havia para Snaps, havia uhum. para para várias outras coisas. Mas Diogo, se calhar importa começar, agora temos tempo, mas... não temos a pressão dos 57 Sim. minutos, se calhar importava começarmos Sim. um bocadinho mais atrás, que é, o que é que envolve uma candidatura ao Codeine por parte da Canonical ou por parte do Ubuntu e do Bport? Pronto, a entrega de um documento a descrever uma lista de tarefas que estão preparadas para os programadores, os contribuidores que vão participar no Codeine. Neste caso são jovens dos 13 aos 17 anos, uma lista de administradores do projeto. Neste caso era o Simon Quigley, do Release Manager do Ubuntu, uhum. e o Dalton Durst, do Ubiport, que é um dos core developers do Ubiport. Depois havia também mentores, que iriam ser nomeados pelos vários subprojetos do Ubuntu para acompanhar o trabalho dos jovens e para os orientar. E pronto, era este essencialmente o documento que queria ser entregue e que foi entregue. Foi entregue bastante perto do limite para a entrega. Foi um português que entregou isso? Que eu saiba, não. Para ser mesmo em cima do limite, dá-me a ideia que isso foi um tuga. Não, a ideia de participar este ano também surgiu em cima da hora. Acho que alguém estava distraído e não viram que isto tinha que se fazer. E quando viram, foi em cima da hora. Mas o que é que correu mal? E de facto, não foi, a candidatura não foi aceita. Eles disseram que foi um bocado em cima da hora e querem projetos diferentes. Ok. Ok. Foi isto que disseram. Isto já aconteceu o ano passado para o Summer of Code. O Ubuntu também foi rejeitado pelo mesmo motivo, por quererem projetos diferentes. Ok. O Ubuntu é parecido com o quê? Tu tens alguma opinião sobre isso? O Fedora é parecido com o Fedora, que foi aceito. Diria eu. Ok. Pois. E que tem, um tem flatpaks, outro tem snaps. O Fedora tem vários spins, o Ubuntu tem vários spins e remixes e flavors. Mas quando se fala em diversidade, tem que ver com as tarefas que foram apresentadas ou com o projeto não, em si? Não tenho mais informação nenhuma do que ter mais diversidade. Ok. Ah, Google. Não sei se deram mais detalhes, se não, mas eu não tenho. Não sei se eles deram mais detalhes ou não, mas eu de facto não obtive. Sem mais informações, podemos estar a comentar exatamente os aspectos errados. Exatamente. Portanto, é uma roleta. Ok. Foi só rejeitado e pronto. Ok. Portanto, o que vocês ouviram há minutos, é? Para quem está a ouvir isto de seguida, para quem ouviu isto há minutos, nós dois também esperou este bocadinho para gravar este segundo trecho. Exatamente. Era para termos mais cuidado. Foi por causa disso. Mas pronto. Pronto. E pronto, é isso, essencialmente é isso. Ok, passamos. Fico triste. Sim. Siga. Sim. Vamos para a próxima notícia. Tiago? Sim. Tiago? Eu sou notícia? Não, eu não sou notícia, meu caro. Eu sou apenas uma pessoa normal. Grande Tiago. Espera aí. Não, pá, é que esta história de gravar isto em dois dias e usar o mesmo documento deixa-me um bocado perdido, meu caro. Eu sei lá onde é que estou neste momento. Linha 157. Ah, pá, isto está bem. Só me fazes coisas. Agora tenho que ir às configurações por número de linhas, meu. Tu deves pensar que eu tenho um view igual ao teu. Espera aí, roda dentada. Isto não tem roda dentada, estou em mobile. Tem. Em mobile. Procurei por Nextcloud. Não, isso eu. Espera aí. Acho que ainda não pusemos no Nextcloud. Ah, sim. Não, Ctrl F Nextcloud. Pronto, eu estou em mobile, meus caros. Portanto, Para reduzir o ruído ao máximo, estou completamente em mobile. Nextcloud 14, é isso que nós temos para falar? Nextcloud Conf. É um bocadinho assim. É exatamente isso. Mas pronto, é conferência. Okay? Primeira conferência e depois a versão do Nextcloud. Pronto, é só para dar conta de que acho que é mesmo o último fim de semana de agosto, portanto, porque o fim de semana aqui já é setembro. Portanto, no dia 25 e 26 de agosto aconteceu então a Nextcloud Conf em Stuttgart. Lamentamos não ter incluído na agenda, mas não podemos falar sobre tudo, não é? Eu sei que tu não foste. Pois. David, eu não fui. Não sei se foste. gostaria de ter ido, mas não tive a oportunidade de ir. Nenhum dos três foi lá picar o ponto? Não, eu só dei pelo evento no dia antes, ou coisa assim de género, e eu por acaso, se eu soubesse antes, tinha tido a possibilidade de me organizar e ir, mas aliás, acho que não foi no dia antes, foi no próprio dia em que começou. E pronto, e assim já não valeu a pena. Mas acho que em julho alguém nos falou disso. Só que como é muita coisa, a coisa foi andando, passou. Eu tenho uma vaga ideia que alguém falou. Esquecemos disso. A mim falaram de outra coisa, mas pronto. Ok, parecia sim. Mas sim, continuo. Mas pronto. Bom, ainda no assunto Nextcloud, porque não temos muito mais a dizer sobre isto, a não ser que já aconteceu e que prometemos estar mais atentos para o ano que vem, certamente. Eventualmente incluir na nossa agenda e falar aqui também sobre isso, mesmo que não consigamos estar presentes. É um produto que nos interessa muito. Exatamente. E que utilizamos, não é verdade? Sim. Várias vezes, e vamos continuar a utilizar certamente durante muito tempo. E isso tem que ver com a próxima notícia, que tem que dar conta da saída da versão 14 do Nextcloud. Algumas pessoas já instalaram. Ele tem novidades no que toca à autenticação. Aquilo que mais me saltou à vista foi a autenticação multifator, que permite já, ou seja, liga-te a um gateway SMS e já te consegue fazer, bom ou mau, eu sei que tu és da opinião que é inseguro, eu também, mas pronto, para algumas pessoas pode facilitar, é melhor essa que nada, mas que é a autenticação multifatores via SMS, além de uma série de outros melhorias de desempenho. Sim, também permite fazer via Signal ou Telegram. Exatamente, o Telegram, pois é. E outra coisa ainda ligada à autenticação é que ele permite fazer verificação via vídeo. Ou seja, ele faz uma videochamada e consegue identificar-te a cara. Isso também mete medo, mete um bocadinho medo dessas coisas. Um dia fazes a barba, estás lixado. Mas é uma novidade, aparente. A minha filha conhece o meu cheiro e a primeira vez que eu fiz a barba, ela tinha para aí um ano ou assim e chorou copiosamente durante um quarto de hora. Quem é que manda cortar a barba? Só porque eu tirei podes, a barba, meu. Exatamente. Ela achou que não era eu o pai dela. Portanto, o vídeo mete-me medo. Confesso que a parte do Signal também me perturba um bocado. Mas pronto, é melhor também no sentido de somos nós a correr, né? Não é, sei lá, os dados também passam pelo teu servidor e supostamente por pessoas que, pronto, que são de confiança, né? Portanto, também não é assim tão mau quanto isso, diria eu. A questão que eu vejo é uma questão meramente de eu ficar trancado lá de fora um dia que eu faço a barba, tem a ver com a imprecisão. viste aquela notícia, vi um artigo no Twitter agora há pouco tempo, que, sabes, aquelas feixes automáticos da Nest até. Sim. Uns feixes automáticos, sim, com reconhecimento facial. E o rapaz, pronto, tentou abrir a porta e ele tinha uma t-shirt com a cara do Batman, estás a ver? E a primeira coisa que reconheceu foi a cara do Batman e não deixou entrar assim à primeira. A vida é lixada. Mas pronto, são esse tipo de coisas que, ou seja, eu gosto muito e sou um gajo muito preguiçoso, e já o disse aqui no ar várias vezes, sou mesmo muito preguiçoso. Não facilito no que toca em termos de segurança, mas tudo o que me puder facilitar a vida, eu sou fã. Epá, mas este tipo de coisas não. Isto é, o meu limite acaba nesta parte. Portanto, eu também sou bastante cético em relação à biometria e reconhecimento facial como forma de autenticação. Pois, também concordo. Mas falando aqui em facilitar a vida, eles também, agora a nova versão, têm novas opções de colaboração. Portanto, eles dizem que a sincronização de ficheiros e a partilha de ficheiros está a evoluir e que eles escrevem... Eles escrevem que trabalhar com os outros começa a ser mais e mais importante. Há também evoluções no Talk, que é a ferramenta de chat e de videochamadas que está integrada com o Nextcloud, que há a possibilidade de juntar-nos à chamada sem ter a câmara e o microfone. Há melhorias nos backends para SIP e afins. Há também pedidos, podemos iniciar a enviar o convite para a chamada sem ter o microfone e a câmara, tá, que faz sentido se nós não quisermos participar com um vídeo no nosso... Exato. Parece-me que está a virar também um bocado mais para a parte de chat, né? Não é só videoconferência e videochamada, estão a adicionar agora mais opções de tipo de chat. Eu testei o Talk, há algumas versões e a parte de chat estava muito fraquinho, e que eu estou aqui a mover uma lista enorme de novas funcionalidades, e são funcionalidades a aumentar bastante as possibilidades aqui do chat com o Talk. Uhum. Isso remete-nos... Outra coisa que eu considero... Diz. Acaba que eu quero falar da próxima notícia e que estou em pulgas, pá. Ah, pera lá, já vais. Há aqui outras coisas interessantes e que eu considero super importantes, que é a acessibilidade e usabilidade da plataforma. Eles estão a trabalhar imenso nessa área, e o que é importante para que as pessoas com deficiências possam usar melhor a plataforma, e até porque a tendência é que todos nós passemos a ser deficientes em algum grau. Por exemplo, cada vez há mais pessoas a ver pior, cada vez há mais pessoas a ter vários problemas que dificultam a utilização de computadores, ou ouvem mal, ou veem mal, isso é cada vez mais comum. Aliás, eu uso óculos, vocês acham que também usam os dois óculos? Também sou caixa de óculos. Sim, portanto, é já uma deficiência que nós temos adquirida ao longo da vida, e a tendência estatisticamente é que esse tipo de coisas estar a aumentar na população humana, e portanto é importante que as aplicações tenham esta capacidade de facilitar-nos a vida a todas as pessoas que têm estes problemas. Exatamente, concordo plenamente. E isto também não facilita só a vida a essas pessoas, mas também facilita a vida aos administradores de sistemas, o que eu gosto de ler realmente. Parece que eles reestruturaram aqui a parte da gestão das aplicações, e uma maneira mais facilitada de fazer update às apps. Portanto, as apps são aquelas coisas que estão dentro da Nextcloud, tipo leitura de documentos, e-mail, notas, esse tipo de coisas, podem ser agora levar um upgrade mais facilmente. E do qual o Tiago está ansioso para falar a seguir, mas ainda há outra coisa que eu quero falar antes. Não, calma, espera aí um bocadinho. Não, quando falas em aplicações, e já que falamos de uma nova versão, isto não é só vantagens. Portanto, é preciso termos sempre cuidado, é sempre que fazer aquela notinha, que é, se vocês têm então Nextcloud a correr e querem ir ao updater e fazer a atualização, juizinho, porque há aplicações que vão deixar de correr. Hein? Portanto, vejam primeiro se há total compatibilidade das aplicações que usam. Há quem se calhar não use nenhuma, ou quase nenhuma, mas há quem se calhar use muitas. Eu, por exemplo, tenho uma Nextcloud que tem algumas, eu diria 15, 12 para 15 aplicações. Portanto, para essas tenham a certeza de que pode, de que alguma coisa pode... Ou seja, que é perfeitamente suportada pela versão 14. Portanto, isso acontece em qualquer update, mas neste caso nós estamos a elogiar tanto que há malta que pode estar a aproveitar o rush e atualizar. Tenham calma, juizinho. Façam backups, não se esqueçam de fazer backups. Mas pronto. Exatamente, super importante. Mas a próxima notícia tem que ver com a parceria... Espera aí, ainda a gente já lá vai, ainda há aqui outra coisa super importante para mim, que tem a ver com o meu trabalho. Odiás. Que é a compliance com o GDPR. Esta versão traz, de facto, a funcionalidade de compliance com GDPR e com uma legislação da Califórnia, California Consumer Privacy Act, e isto inclui um compliance kit que vamos poder, e com documentação e com configurações próprias para que o Nextcloud compra requisitos técnicos para que as organizações possam cumprir o regulamento de privacidade de dados pessoais. Boa. Já posso, Diogo? Já podes. Ainda há mais coisas, mas não vale a pena. Não vamos poder falar. É que são tantas as melhorias do Nextcloud que nós só estamos a falar mesmo das coisas mais importantes para nós. É, somos uns egoístas. Os outros que somos. Se lixem. Mas olha, faça um podcast também. Pensando em nós... Caso isso faz lembrar, não vou falar sobre isso, mas faz lembrar um episódio giro sobre mas pronto. Ora, falando também do meu trabalho, e falando num anúncio que aconteceu aqui há, eu diria, talvez um mês já, que é o fim anunciado do IPChat. Não sei se vocês usam o IPChat ou não. Não. Eu já usei, mas já não uso. O IPChat vai terminar, acho que é em fevereiro, se não me engano. Todas as instâncias IPChat vão ser migradas para Slack. Nem toda a gente gosta do Slack. E então, em conversa sobre alternativas de substituição, uma das alternativas que foi visada foi exatamente a do Rocket Chat, que foi uma aplicação, foi um software que eu conheci na altura que comecei a ver os snaps. Basicamente foi nessa altura que me foi apresentado o Rocket Chat, que foi muito interessante. Foi um dos primeiros snaps. Mas sabes porque é que a aplicação vai parar de ser desenvolvida ou de ser mantida? Porque é que estão a migrar agora para outras plataformas? Porque eles fizeram, exatamente, eles fizeram uma parceria com a Slack, basicamente, e uma das contrapartidas, ou seja, acho que a Slack deu equity à Atlassian, e uma das contrapartidas foi acabar com o IPChat e migrar tudo para Slack. Isto tem traços largos, pode estar completamente errado, porque eu estou a dizer tudo de memória, mas posso estar redondamente enganado, mas se pesquisares um bocadinho, hás de encontrar alguma coisa do género disto, se não for exatamente interessante. Isso, é muito parecido. Mas acho que o Diogo resumiu tudo, basicamente é Atlassian. Mas pronto, adiante. A novidade aqui, e que se relaciona com o Nextcloud, é a parceria feita entre o Nextcloud e o Rocket Chat, ou seja, avizinha-se, e aquilo que a gente teve aqui a falar também, as melhorias no chat, as melhorias no vídeo, e eu cheiro-me que vem aí uma plataforma muito integradinha da Nextcloud com o Rocket Chat ou uma coisa parecida, uma coisa para que pode tornar-se eventualmente uma alternativa a plataformas como talvez o Slack. Eu acho que o Slack neste momento é o principal, pelo menos em termos profissionais, é a principal plataforma de comunicação, ou pelo menos a mais utilizada. Há outro open source também bastante utilizado, que é o Mattermost. O Mattermost, mas o mais utilizado. Tu dás uma curva, dás um pontapé numa pedra e aparecem três Slacks. Enquanto que o Mattermost... É verdade. Sim. Estou a dizer que também importante nesta área é também o Mattermost. Mas pronto, vamos aguardar então os desenvolvimentos, mas eu fiquei contente, aliás. Juntar um software que eu acho que é bom, que é o Rocket Chat. Do pouco que eu experimentei, achei que aquilo tinha muito potencial, nunca precisei de nenhuma instância, mas acho interessante. Com o Nextcloud, que é uma coisa que eu já uso, ou seja, poder abraçar nas minhas Nextclouds um Rocket Chat vai ser muito, muito interessante. Maravilha. Mas pronto, vamos aguardar, porque não há ainda muita informação também, portanto vamos aguardar por desenvolvimentos. Certo, temos então, agora passamos à secção KDE. Há aqui algumas notícias. Ok, eu vou ter. Diz lá. Ok, estou aqui a receber uma. Mas eu vou guardar mais para o fim do. Devia estar em modo avião, pá. Do show. Estou a receber no Telegram. Eu estou em modo avião. O Telegram que a gente usa às vezes para. É, satélite, queres ver? Se alguém vai abaixo. Estou a receber aqui informações de última hora relacionadas com o Unity 8. Então vá, já me interrompeste. Em privado, não vou dizer mais nada. Diz lá. Já falei, penso eu, num episódio anterior, que está a haver, aliás, acho que foi mais que um port de Unity 8 para Arch. Exatamente. E o Ivan, Senki, que é quem está à frente deste projeto, eu falei com ele aqui há uns dias, fiz-lhe umas perguntas, uma espécie de uma micro-entrevista, por Telegram, porque ele é bielorrusso e o inglês dele não é o melhor. Eu já falei com ele uma vez numa espécie de videoconferência e é melhor. Usaste o Google Translate, por enquanto, portanto. Não é preciso. ele escrito percebe-se bem, falado é que o sotaque dele e o microfone rafeiroso que ele tem é que não ajudam nada. Isso faz lembrar outra, mas pronto. Adiante. Tu hoje estás cheio de memórias. Estás cheio de memórias. Então, é verdade. E então, eu estive a falar com ele sobre o Arch, e o Unity em Arch, e sobre o uma coisa que ele está a fazer, que é ele está a fazer um sistema operativo para dispositivos móveis com base em Allium e Arch. Base em quê? Desculpa. Allium. Que, o Allium é a Hardware Abstraction Layer iniciada pelo projeto Biports, okay. mas utilizada por outros, por exemplo, KDE Plasma Mobile, okay. E que permite a utilização dos drivers de Android, uhum. Por qualquer distribuição no Linux. Ok, ok. Boa. E o Ivan, que é um fã de Arch, apesar de gostar de Unity 8, decidiu fazer então um sistema operativo móvel com base em Arch e com Unity 8. E indo aqui perguntar as perguntas dele, a resposta dele, eu fiz algumas perguntas e eu vou seguir à notícia, que é uma das últimas que ele me falou. Perguntei-lhe quão estável está o Unity 8 no Arch. Ele tinha-me dito que corre, mas que ainda não tinha feito testes funcionais. Basicamente é essa a resposta dele. Ainda não há forma de instalar. Vi ontem que ele está a começar a mandar os vários pacotes que compõem este porte do Unity 8 para Arch para um AUR dele, portanto um repositório do utilizador da Arch, uhum. E que em breve estará disponível. Ele está a garantir que tudo compila e afins. Mas é possível fazer já builds a partir do JIT. A pergunta seguinte é se a versão em cima da Allium, o porte do sistema operativo móvel, se está a correr, se está estável. Neste momento só corre mesmo a parte de Allium, portanto ainda não há interface gráfica no nosso sistema móvel. Ainda não é algo que seja possível um utilizador usar, só a parte técnica em que está a ser trabalhado. Ainda há bastante para fazer aí neste momento. Ok. Mas pronto, esta parte precisa ser feita, ainda está bastante fresca. Ele é fã de Arch, e é por isso que ele está a fazer isto em Arch. E ele está a fazer isto tudo sozinho. Quer dizer, sozinho no sentido em que a parte toda ligada ao Arch é ele. O Unity 8 ele está a fazer em ligação com a equipa do Unity 8 do Biports. A parte do Allium ele está a trabalhar com a equipa do Allium. Portanto, mesmo assim, para um jovem de 16 anos, sim, acho que essa é a idade do Uau, bem-vindo. É uma coisa fantástica. E eu fui falar com ele e já não me lembrava disto, mas há uns meses o Ivan veio falar comigo em privado. E disse que tem 15 anos e que já programava há uns anos, mas estava a questionar as suas próprias capacidades enquanto programador, porque usava bastante sites da internet para ir buscar formas de fazer coisas, que usava snippets para exemplos de coisas. O normal, né? O normal de uma pessoa estar a desenvolver e a descobrir coisas novas acaba sempre nesse ciclo, né? Exatamente, ele estava a questionar muito, questionar-se a ele próprio muito. E como eu disse que em conversa num grupo que sou programador, ele decidiu vir falar comigo e dizer, perguntar-me o que é que eu achava disso e o que é que ele devia fazer para evoluir. E perguntou-me isto: é assim que os programadores trabalham ou eu sou só estúpido? Isso é o síndrome de... Como é que se chama? Impostor. Síndrome de impostor, exatamente. É o síndrome claramente de impostor a mais alto nível. No fim da conversa ele agradeceu-me imenso, porque eu encorajei-o a continuar, dei-lhe umas dicas e ele agradeceu-me imenso. E eu agora estou aqui a ver o resultado, em parte do meu encorajamento, mas sobretudo do brilhantismo do Ivan E fico contente de ter dado um bocadinho de ajuda ao Ivan a prosseguir os sonhos. Agora, tenho, muito aqui, bom, muito tenho bom. Aqui uma dúvida na cabeça, que é, tens o Ivan, depois tens o Simon Quigley, depois tens o Mario Gripsgard, tudo miúdos que, antes de atingirem a maioridade, já fizeram coisas muito boas. Fabulásticas, sim. E a minha pergunta é só uma, que é, oh Diogo, David e eu próprio, pá, nós com 16 anos, quantos sistemas operativos, ou quantos ambientes gráficos, ou quantos softwares dignos desse nome é que nós já tínhamos feito? Pois. Eu continuo a não ter feito nenhum aos 30 e muitos. Pronto, não baralhes. Com 16. 16, 17, 16, não, 18 anos. Não, programava, mas não é esse nível. Não é esse nível, fazer, muito longe. Não é? Pá, não sei o que é que lhes metem na comida, mas... Pá, agora o processo está todo muito facilitado, né? Agora, hoje em dia, é muito fácil encontrar informação, muito mais do que era quando nós tínhamos 16 anos. Ou é dos frangos, quase que é dos frangos, meu, dos esteroides. Dos frangos, é verdade. Voltando ao Ivan, só para não perder, porque a notícia que eu recebi eu ainda não dei, e que me excitou imenso, é que ele veio dizer, eu perguntei-lhe, uma das coisas que nós falámos foi quando é que isto poderia estar pronto, uma coisa que fosse utilizável pelos utilizadores em geral, e ele disse-me que, pois, com a escola que começou agora, isto vai ser difícil. Olha, outro que vai desistir da escola, queres ver? Este era um bocadinho cedo demais. Pois. O Gripsgard foi com essa idade. Não foi com 16, foi já com 18. Ele já foi com 17? Foi ano passado? 17. Foi 17, portanto não está muito longe. Ok. Ele estava a planear fazer uma release no interrúdio da escola em outubro. Ok. E ele mandou-me agora uma mensagem. Mentite. Saiu hoje. Não foi preciso esperar pelas férias da Páscoa. Yeah. Ou de Natal, as férias de Natal. Mas era, eu agora falando nisso, eu com 16. Com 16 não sei, mas um bocadinho mais novo que isso, as minhas férias do verão eram passadas a instalar o Red Hat, que tentava instalar, começava em junho e em setembro ainda não estava. Onde é que alguma vez fazia um sistema operativo, uma aplicação? Yeah. Alguma coisa me deve estar muito mal no meu caminho. Então. Ele tem um canal de Telegram, não um grupo, mas um canal, em que ele publica informação sobre o que é que vai acontecendo. E todos os dias põe uma duas notas, e ele mandou há bocadinho um screenshot do Unity 8 a correr em Arch. E depois uma fotografia do hardware em que isso está a correr. Portanto, não é sequer uma máquina virtual, isto está mesmo a correr em hardware real já. Boa. Ainda bem. Foi muito bom. Por isso que eu fiquei entusiasmado. Isto é ótimo para o projeto Ubiports, porque o Arch está a correr em versões mais recentes de vários software que está por base do Ubiports, do Ubuntu Touch. O System D e afins, as versões de QT, as versões de Mir e afins. Isto, ele está a utilizar todas as versões mais novas. Este trabalho todo que ele está a fazer vai ser utilizado também pelo Ubuntu Touch. Muito bom. Portanto, é ótimo que haja este tipo de trabalho, mesmo que seja para outras distros. Yeah. Finalmente o Unity no desktop. Pronto, foi por isso que eu te interrompi, porque fiquei super excitado com boas razões. Acho que ao fim do ano e tal é a primeira vez que, no meio de uma gravação, nós temos assim uma notícia em tempo real. Sim, mas pronto, voltando aqui à nossa listinha de notícias, só dar conta também que aconteceu o Academy, que é um Academy com capa interessante. Sim. Diz, Diogo. É que eu estive à porta do Academy. Isso não é interessante, okay. Agora era interessante que tivesse entrado. Tiraste uma foto à porta. Não, sério, eu não. Eu, quando nós fomos à Eslováquia, eu fiz, eu apanhei um avião para Viena, uhum. onde foi o Academy 2018, e já falámos disso, acho eu. E então tinha umas horas entre de ser saído do avião e ir apanhar o comboio. Ainda foram algumas horas, almocei por lá, vi o centro, um bocadinho do centro da cidade, e quando estava de volta do centro da cidade para a estação de comboio, que eu fui ver primeiro naquela estação de comboio para depois juntar em cima do ar à procura e perder o comboio por causa disso. E então passei à porta da Universidade Técnica de Viena, onde ia ser o evento. Eu na altura sabia que ia haver o evento lá, não sabia, e que era no dia seguinte, mas não sabia que ia ser na Universidade Técnica de Viena, onde que passei mesmo à porta. Portanto, eu estive à porta do Academy, basicamente. Tinhas entrado, tinhas lá encontrado uma série de gente conhecida. Era um dia antes, portanto, acho que ainda não encontrava gente conhecida. Mas o Poppy estava lá, ou estava a caminho nesse dia, e estava também o Busham do Plasma Mobile e do Alien. Eram as duas únicas pessoas que eu conhecia vagamente, se passasse por eles. O Alan foi sozinho? Não levou companhia? O Alan foi sozinho, sim. Okay. Não. Mas pronto, para ti e para todos os que não foram ao Academy, uhum. já estão online os vídeos, portanto, se quiserem, nós vamos deixar link para eles. O link nas notas. Mas pronto, mas já estão disponíveis, portanto, para vocês depois também poderem agendar para o ano, se quiserem lá ir. Se virem os vídeos e ficarem com pena, marquem na agenda que alguns durante o mês de agosto do ano que vem, sim. certamente que vai acontecer. A nova, tu queres a nova agora, edição. Tu queres agora utilizador de plasma, se calhar interessa-te um bocadinho. Sim. Se bem que isto é mais para developers, atenção. Mas pelo menos para cobrirmos os desenvolvimentos na área, parece ser um projeto super interessante. Uhum. Um evento super interessante. Ora, ainda KDE... O KDE tem alguns melhoramentos também para apresentar. Um deles é uma coisa que se chama Itinerary, e que é uma ferramenta desenhada a pensar na privacidade de quem utiliza este ambiente gráfico. Tu não és utilizador. David, o que é que tu usas no teu Sim. desktop? Eu uso i3WM. Jesus! Porra, então, um tiling window manager. Ai, minha então. Queres? Nós precisamos de um gajo do Gnome, pá, ou do Xubuntu. Epá, eu sou mesmo minimalista no desktop. Permite-me abrir uma data de consolas e consigo pôr assim tudo tile e mexer as janelas de um lado para o outro muito facilmente. Gosto bastante disso. Sei lá, mate, vá, pronto, agora. Pá, isso é muito rato, muito teclado. Gosto de ter as minhas mãos no teclado e de fazer as cenas todas no teclado. Isso é uma das razões pela qual também gosto muito do Unity, que tem atalhos para tudo e mais um par de botas, e são super práticos. Pois, tenho que ver isso. Eventualmente outros desktops como esse também têm, claro. Não é uma funcionalidade exclusiva do Unity. Eu simplesmente gosto muito dos do Unity e treinei-me um bocadinho neles ao princípio, e agora estou completamente viciado. Boa. Mas pronto. Mas Diogo, explica-nos lá o que é este itinerário então. Pronto, o itinerário é basicamente uma implementação inspirada numa funcionalidade do Gmail. Sim. Mas pensada em privacidade, né? Porque Gmail e privacidade... Pois. Ah, aqui era bom ter tido o Francisco para comentar isto, mas é uma pena que não termos, mas pronto, continuamos sim. E o itinerário que ele faz é que, ao recebermos por e-mail, por exemplo, o boarding pass do avião, ele consegue olhar para esse boarding pass e retira de lá informação e depois permite fazer sugestões quando é que temos de estar de sair de casa para ir para o avião. Boa. Desse tipo de coisa. Gosto disso. Acho que a aplicação alternativa, isto é alternativa ao aquilo que eles dizem, que é ser o Travel Assistant Services like Google or TripIt. Uhum. Pronto, desconheço. Ao que parece é uma coisa super... O da Google basicamente sabe sempre quando é que tens uma viagem, quando recebes o bilhete ou assim, e depois mete logo no calendário e faz logo essas sim. coisas todas. É por isso que ele lê os teus e-mails, pá. É para ter exatamente. Vantagem. E isto faz a mesma coisa, mas na tua máquina. É. Isto integra com o PIM do QDE isto, e com o QMail e é bastante prático. Isto é interessante porque é super interessante. Vais mudar para a KDE, queres ver? Não vou mudar para a KDE. No desktop eu gosto imenso de ter Unity e não vou mudar. O que não quer dizer que eu não possa utilizar também KDE. Até podes porque, instalar os pacotes, não é? Sim, posso também instalar só os pacotes para isto, mas yeah. Nós vamos falar ainda. Aliás, falámos recentemente de um hardware super interessante que é o Pinebook. Um portátil, o Pinebook, exatamente. Pinebook. Já mexi num. Já mexeste num? Yeah. Epá, temos de falar disso. Yeah. Mas basicamente o que existe neste momento uma imagem de KDE Neon optimizada para o Pinebook. Uhum. Pá, e os Pinebooks são super baratos. Paixão. É uma pena que seja difícil pôr as mãos num, por isso é que eu fiquei já excitado com o que tu disseste. É difícil. Mas falamos disso mais para a frente, né? Porque, falamos disso mais para a frente. Sim. Mas está bem, guardamos. A gente já lá vai. Gente já... Sim. Também a atrair-me para utilizar KDE está o que vem nesta notícia agora, que é o Unified Inbox no KDE KMail. Isto é uma das coisas que me faz mais uma das coisas que me faz ter interesse pelas aplicações do KDE. O que é que tu usas para ler e-mails? Eu uso o Thunderbird. E o que é que poderia mudar do Thunderbird? E o Mate. É porque eu uso KDE e uso o Thunderbird também. Já olhei para o QMail e disse, está bem, meu amigo, eu sou fiel ao meu Thunderbird e vou continuar com ele. Eu gosto do search do Thunderbird. Exatamente. Exato. E gosto também da integração com GPG. A integração criada pela pela FF, desculpem. Uhum. É super fácil de usar e é clique, está feito. Importar as chaves, no meu caso, porque já tenho chaves, quem está a fazer pela primeira vez é clique, está feito. Estou a usar GPG. E eu gosto do Thunderbird por causa disso, por ser da Mozilla, agora já não é da Mozilla. Tem algum apoio da Mozilla, mas já não é da Mozilla. Mas não te percas, estavas a falar do QMail. Sim, e o QMail, epá, esta funcionalidade de ter uma única inbox para todas as contas de e-mail é uma coisa que me interessa bastante. Mas o Thunderbird faz isso, pá. Uma única inbox sim. para todas as contas de e-mail? Eu tenho uma única inbox para as contas de e-mail. Com e-mail? Sim, claro. Okay. Aliás, até tenho mais. Posso juntar na inbox unificada. Posso juntar pastas soltas do IMAP, ou seja, posso dizer, eu quero incluir esta pasta, eu tenho filtros, alguns e-mails que eu recebo vão diretos para pastas, não passam pelo inbox, mas na inbox unificada aparecem-me também essas pastas de destino dos filtros. O Thunderbird faz isso nativo, sem plugins, sem nada. Ah, pera lá, mas isso ele queria... Eu acho que sei do que é que estás a falar, não é exatamente a mesma coisa que é isto. É exatamente a mesma coisa, é um inbox que tem lá as mensagens todas. É exatamente isso, Diogo. Isto é um bocadinho mais à frente que isso. Então, tenta lá. Porque é isso, essas inboxes que tu estás a falar resulta da aplicação de search no Thunderbird, não é? E de filtros são pastas, e afins. Não, são pastas inteligentes, está embutido. É só dizer assim, eu quero mostrar as pastas inteligentes, acho que é inteligentes que lhe chamam, as pastas inteligentes, e está lá os inboxes, tens os imaps todos e ele aparecem-te, e podes, se quiseres juntar outras pastas, aí vais ter que usar outros truques, mas que não são truques muito rebuscados, atenção, é uma coisa super simples de configurar. Agora, para a caixa de entrada das várias contas de e-mail que já tens configuradas, out of the box, meu caro. Não há cá filtro nem pesquisa. Bom. Muito bom. Out of the box. Ok, então tenho de ver melhor isso, porque quando eu tentei fazer, configurar isso no meu Thunderbird, não consegui, não havia funcionalidade de todo. Então vou ter que investigar isso. Se calhar não encontraste porque nem sequer chega a ser uma funcionalidade, percebes? Porque já lá está, não tens de configurar nada, já lá está. É só mesmo encontrares o caminho para veres isso. E que na prática é só... Epá, não tenho o cabelo ligado, portanto não te consigo ajudar. Não interessa. O que interessa agora é que o Gmail agora também tem esta funcionalidade, okay. O que o torna uma opção mais interessante, pelo menos. Boa. E que se calhar com o Pinebook, com KDE Plasma, faz um bocadinho mais sentido agora. Ok. Continuando, né? Temos agora Diogo. Aí os... Este é mais uma para o Diogo. Diogo, para o Diogo, então força. Vais poder começar a correr flatpacks no teu Windows. Exato. Eu, um super utilizador do Windows. E dos flatpacks. E do flatpack. As duas coisas. Eu quando vi esta notícia, só me veio uma coisa à cabeça. Diogo Constantino. Tá, tem tudo a ver comigo, não é? Pronto. Exato. Pronto, ao que parece, há um developer chamado Alexander Larson, da Red Hat, que está a adicionar suporte ainda básico para flatpacks no Windows 10. Pronto, isto ainda está bastante básico, acho que ainda tens que instalar um servidor de X11 para Windows, uhum. Mas se tiveres isso e tiveres o Windows Subsystem for Linux, e por exemplo tiveres o Ubuntu a aplicação Ubuntu instalada em Windows 10, já consegues instalar alguns flatpacks muito básicos e usar em Windows. Vou já experimentar. Também eu vou já correr para isso, para isso eu gostava a bombar. Eu gostava de poder experimentar, mas eu tenho uma máquina que só utilizo para neste momento já nem é para e-mail, já é porque lá no trabalho temos de usar o Outlook como ferramenta corporativa, mas eu configurei o Evolution, já descobri onde é que no Outlook consegui encontrar as configurações para poder e configurar o Evolution, portanto já não uso a máquina para e-mail, agora só uso para aceder a uma aplicação da HP, que basicamente é um componente do Windows que é descarregado cada vez que ligas ao componente por HTTP. Ok. Mas pronto. Olha... O resto do trabalho tudo faço é no workstation de Red Hat. Mas pronto, isto pelo menos tornava a máquina um bocadinho mais útil, porque podia utilizar aplicações decentes. Já podem. Sim. O que eu queria dizer é que já se pode correr tipo abaixo, podes instalar o Ubuntu no Windows agora também. Sim. Já há uns tempos, né? Já há uns tempos, podes correr a console e não sei o quê. Infelizmente eu não posso porque ainda não tenho essa versão do Windows lá no trabalho, e porque nós não temos permissões de administração e não podemos fazer sequer downloads de apps da store da Microsoft, e é assim que se instala o Ubuntu, ou o Debian, ou o SUSE, ou o Fedora, ou o Arch, ou o Kali. Já quase todos, não é? Já muitas distribuições já. Boa. Começou com o Ubuntu, eles contactaram primeiro o Ubuntu, mas porque é o mais utilizado, portanto é normal que seja aqueles que eles vão tentar suportar primeiro. Yeah. E depois, mas semanas depois já lá estava várias outras distribuições. Exato. Ora, continuando, esta se calhar interessa um bocadinho mais, a mim não particularmente, sou honesto. A ti mas, não. Que tem a ver com snaps e com a possibilidade que nós temos a partir de agora de instalar em paralelo várias... Versões, quer dizer, assim, de canais diferentes. Instâncias. Exatamente, de snaps. Ora, ainda não existe, é uma coisa que vai existir. Sim, mas que não me atrai, não me aquece nem me arrefece, e eu vou explicar porquê. Pelo menos do meu ponto de vista, já instalei snaps, já reverti snaps, já instalei de outros canais de staging e de falta-me outro beta, E é, tudo, é tão simples saltar de uns para os outros que mesmo que eu queira fazer testes, porque eu só vejo isto para testes, não vejo outra aplicação que não seja para testar software, mesmo que seja para testes, é tão simples tu reverteres ou trocares a versão do Snap que instalaste, que não vejo, não vejo uma vantagem clara, a não ser eventualmente o desafio técnico. Eu calculei que sim, que tu fosses ver aqui algum aspecto positivo e, portanto, estou curiosíssimo para ouvir a tua opinião. Mas... É poder utilizar os dois ao mesmo tempo. E a minha dúvida aí vai ser... Estar a usar duas versões ao mesmo tempo. E como é que fazes isso? Hã? E como é que fazes isso? Ele depois permite correr as duas aplicações ao mesmo tempo, as duas versões. Não te perguntei o que é que ele permitia fazer, perguntei-te como é que ele vai fazer isso. Como é que tu vais escolher uma? Eu vou-te explicar. Eu tenho instalado, e na altura em que saiu o Snap do Mumble, eu tinha o Mumble instalado no meu computador. Nessa altura, eu instalei o Snap do Mumble. E eu já me vi aflito para distinguir o Mumble Snap do Mumble que não era Snap. Se tu tiveres dois Mumbles em Snaps, como é que tu vais distinguir um do outro? Pronto. Há um comando Snap que permite fazer isso. Ok. E eles vão fazer mais alterações ao esse comando snap para suportar isto. Certo, está bem, não vejo. Também estou curioso para experimentar também, porque normalmente eu ando a brincar com os LXDs e os LXDs têm, como têm uma base de dados por trás, tens que andar sempre a fazer upgrade das versões de base de dados e não sei o quê. E estou curioso também como é que isto vai, se vai comportar ou se vai sequer suportar ter duas versões de LXD a correr ao mesmo tempo. E saber se dá para fazer sei lá, andar a saltar de versões, ir para a frente e para trás, passar do beta para o stable, vou dar uma experimenta dela nisso. Aliás, até podes ter mais com um utilizador. Não, sim, teres mais com um utilizador na tua máquina e um estar a usar uma versão e outro estar a usar outra versão. Ok, é como digo, não vejo. A esta distância não vejo grandes vantagens. Para mim, lá no meu trabalho, isto era ótimo. Infelizmente não usamos o Ubuntu no trabalho, pelo menos neste cliente, e é uma infelicidade para mim. Mas eu vejo claros casos de utilização para isto. Está bem. Havemos de bater mais neste assunto. Tenho. Ou seja, se tu fores puxar uma aplicação, tenho logo esse problema. Esse comando. A forma como tu falaste de arrancar isso, eu tenho que investigar, porque tenho algumas dúvidas. Mas pronto. Depois tenho uma outra questão que é: imagina, tu tens uma instância de Nextcloud, até aqui tudo bem. Se quiseres correr outra, a porta 80 já está ocupada. E como é que ele vai ficar à escuta? Vai ficar à escuta onde? Tens que mapear outra porta. Tens que alterar a porta. Pois, mas... Tens de usar outra porta, sim. Eu, se não me engano, o Snap do Nextcloud não permite fazer esse tipo de alterações. É uma das limitações que... Já permite? Só se é a versão mais recente, porque das primeiras versões não era permitido fazer quase nada. Portanto, é como te digo. Vamos esperar e pode ser que isto até seja uma excelente ideia. Neste momento, não me cativa. Acho que é só... Acho que é só um desafio, da mesma forma como foi um desafio fazer quando o Alan Pope fez um snap, já não me lembro do quê, do PowerShell, se não me engano. E a minha pergunta foi, para quê? É só mesmo pelo... Não foi ele que fez, foi a Microsoft. Mas houve uma história qualquer, acho que foi... Mas o Alan Pope fez qualquer coisa também, fez um snap qualquer de uma coisa completamente interessante. Mas lá está, que eu percebo como desafio, percebo como, olha, não tenho nada que fazer, vou fazer isto. Mas como um aspecto prático, acho um pouco interessante. Não, eu acho interessante. Provavelmente não é para ti, mas... Não é provavelmente, é de certeza. Para ti não é. Nesta altura. Eu vejo vários casos de utilização. Provavelmente aqui em casa não tenho nenhum. Mas no trabalho, se eu tivesse a utilizar Snaps, certamente queria usar isto, não tenho dúvida nenhuma, porque nós corremos, temos workstations atribuídas a cada um de nós, mas qualquer elemento da equipa pode utilizar, temos servidores de desenvolvimento que qualquer pessoa da divisão pode utilizar, e E muitas vezes utilizamos versões diferentes das mesmas aplicações. Isto porque tem funcionalidades diferentes em versões diferentes e precisas às vezes de ter já de estar um espaço à frente num caso e não estar em outros. Mas isso em termos de manutenção é uma tourada, não teres isso uniformizado é uma tourada. Pois é, mas a vida é assim. A vida é assim. Está bem. E em termos de bibliotecas, então, e de coisas como Node.js e coisas assim, assim é bastante importante. Nós, por exemplo, gostávamos de ter, gostávamos e temos, utilizamos o Node.js e para termos a certeza que vamos conseguir fazer builds das coisas todas com a versão seguinte de estável seguinte de Node.js, nós temos de conseguir com meses de antecedência testar essa versão de Node.js ou uma versão que está-se a aproximar muito dessa versão, porque o Node.js tem várias versões de desenvolvimento e versões não LTS que vão caminhando até atingir os milestones todos do Node.js que acaba de sair. É para isso as máquinas staging ou máquinas em ambiente virtualizado. A tua workstation não. Completamente diferente umas das outras e com um comboio. Não, as workstations não são diferentes, atenção. Elas têm várias versões do mesmo software instaladas. Todas elas. E portanto, uns developers têm de estar a utilizar a versão LTS e outros têm que estar já a testar as coisas com versões mais à frente para garantir que depois as coisas não quebram de um momento para o outro quando se introduzir uma versão nova. Tá bem. Exato, e é muito mais fácil testar localmente, né? Porque exato. Depois localmente consegues ter ali logo tudo a correr, pelo menos para exatamente. Dar aquela. Para fazer debug e não sei o quê, dá muito mais jeito. E mesmo nos servidores de builds também temos de ter. Para termos tudo automatizado, nós também temos de conseguir usar versões diferentes do mesmo software. Pois. Ok. Até porque mantemos em produção. Duas ou três versões do nosso software que têm dependências em versões diferentes. Ok. Vamos então aguardar. Uhum. Vamos para mais boas notícias, Tiago. Vamos para mais boas notícias. Mais boas notícias, sim senhora. E esta aqui agrada-me bastante. Apesar de ser assim mais é uma notícia assim levezinha, já é antiga sim, mas ainda não está completamente definido, que é o exatamente, não perdeu validade ainda porque ainda nem sequer entrou ou não se sabe que entra, pelo menos a esta altura é que o WireGuard pode entrar no kernel 4.20 no 4.20, portanto é isso, basicamente essa notícia é estão a pensar fazer a inclusão do WireGuard já na 4.20. Portanto, fico aqui a aguardar esperançosamente que isso vai acontecer. E entretanto, quer também dizer, já... Na semana em que o Linus Torvalds meteu férias, não é? E sendo ele o principal elogiador da inclusão do WireGuard no kernel, vamos ver se ele vai mesmo aterrar ou não no kernel. Sim. uma surpresa enquanto ele está de férias. Sim, não, mas o Greg também é um grande apoiante do WireGuard, portanto. Agora, eu não sei se isto vai chegar a tempo do Cosmic Cuttlefish. Eu gostava que sim, era ótimo. Mas eu não estou a ver isso a acontecer. Deve dar, nem que seja como módulo, que instalas mais tarde, sim, devem fazer inclusão. Isso é possível. Yeah. Mas eu gostava que estivesse no kernel já a fazer parte mesmo da tree do kernel. Yeah. Vamos ver. Dá, isso é difícil. Acho que não. E também já estou a fazer preparações no Network Manager, uhum. Porque o Network Manager agora também já suporta os interfaces do WireGuard, suporta a configuração de resolução de nomes no link local, com a ajuda do systemd. Portanto, isto são tudo notícias já do novo Network Manager que está aí uhum. a bater, que é o 1.14. Exatamente. Pronto, e é o que eu tenho neste momento a dizer sobre o Network Manager. Do choco frito. Até do jogo frito, exatamente. Eu acho que isto vai ser pouco depois do jogo frito. Provável. Depois temos de ir todos a Setúbal ver um chuchuquinho. Olha, é um sítio fixe para fazer a festa de lançamento. Olha, que eu aceito o convite, vê lá. Não digas isso muitas vezes. Adiante, Tiago. Adiante. David, continua. Estavas aí tão bem. Estava-te a gostar tanto de te ouvir. Podes continuar. Estava aí tão bem. Então, olha, vou falar aqui de jogos. Portanto, aqui na secção de jogos, temos agora bastantes jogos retro em snaps. Portanto, como a gente estava a falar, torna-se uma instalação bastante fácil de instalar jogos antigos ou até jogos novos. Saíram uns novos que se podem instalar pelos snaps, sendo o Minecraft, o Quake... Que sou grande fã do Quake. Espero tenho mandarem fotos uns... tuas a jogar Quake. As fotos minhas a jogar escapa. Quake. É verdade, não, bons tempos. Outro dia vi uma camisola, vi um puto com uma camisola do Minecraft, do Quake, e aquilo que eu pensei foi assim: será que o miúdo sabe o que é que tem ao peito? Deve saber. Ah, não sei, meu. O miúdo era muito novo ainda. E eu assim: o tempo dele já não é do Quake, meu, já é de outras coisas, pá. Foi o pai que lhe ofereceu, provavelmente. E entretanto também saiu outro bastante interessante, que é o Open Red Alert, portanto, que é uma versão open source do Command & Conquer Red Alert. Exatamente. Portanto, que clássico era de jogar Catania. Um dos meus jogos preferidos. Yeah, jogar ali Catania, fazer de comando, que era brutal. Ainda me lembro bastante bem disto. E também do o meu preferido desta lista, que é o Transport Tycoon Deluxe. Há uma versão open source, e a versão open source não tem música, por exemplo, por causa dos direitos, mas tem acesso aos dados todos. Portanto, isto também está tudo melhorado. Tens acesso a mapas gigantes, tens muito mais opções para pôr no OpenTTD. É uma versão diferente da clássica, mas bastante fiel à clássica e com opções bastante interessantes. Portanto, se quiserem, se tiverem um tempinho, quando estiverem aborrecidos no fim de semana, uma coisa assim, instalem uns joguinhos pelos snaps, que vale bem a pena. Uhum. O Open Red Alert está na mesma circunstância que o OpenTTD, que é, não tem todo o artwork, mas se vocês forem detentores do Red Alert oficial, dos CDs, podem meter os CDs e ele vai buscar o artwork aos CDs e incorporar no Red Alert. Exato, outra coisa ainda a dizer é que há canais de YouTube dedicados ao Open Red Alert. E há pessoal a fazer competições online de Red Alert. Ah, tenho que ver isso agora, estou curioso. Eu vou procurar para te mostrar. Mas, pessoal, um gajo, são dois gajos a jogar um contra o outro e um a comentar. É lindo! Mesmo esportes. Esportes do Open Red Alert. Eu parei no Age of Empires 2. O meu curso de gamer parou no Age of Empires 2. Devo ter perdido uma vida. Também joguei. Também joguei um bocadinho disso. Olha, ainda em relação a gamers, é que temos aqui umas dicas para os gamers que querem espremer ao máximo a performance do seu hardware. A primeira é, isto está num vídeo do youtuber, que é o The Linux Gamer. Isto ele está. Nesse vídeo ele ensina a instalar de forma correta os drivers proprietários para as várias placas gráficas. Ok. E eu achei isto importante porque ele faz mesmo da forma correta. Não é um gajo que está ali a martelar uma coisa que às vezes funciona e outras vezes não funciona. Ele está mesmo a usar a forma correta. A forma que está nos manuais e o que não está nos manuais, mas que é tecnicamente correto. Ok. Boa. Isso alerta para duas coisas, que é, neste momento já não é tanto o problema de falta de catálogo para jogar jogos em Linux, é muitas vezes o problema do desempenho de hardware. Ah, isto também é notícia que saiu... também no dia a seguir, na terça-feira, o Steam for Linux, ou Steam on Linux, ou que é o nome daquela versão do Steam que permite correr jogos do Windows em Linux, já saiu de beta e já está disponível para toda a gente. Proton? Não é o Proton? Isto usa o Proton. Ok. Vulkan? E também usa o Vulkan, sim. Então, como o Vulkan é que se chama aquilo? Está por base do... basicamente o Vulkan está, é uma das componentes do Proton. O Vulkan, aliás, o Vulkan é uma tecnologia da NVIDIA. Sim. O Proton tem uma camada de tradução. É o Wine para jogos? Espera, sim, mas o que ele tem de especial é que ter uma camada de tradução da tecnologia da Microsoft, que agora não lembro o nome, Direct3D para... DirectX. Para, sim, DirectX para Vulkan. E isto é o molho especial do Proton, que é, por sua vez, um fork do Wine, feito pela não me lembro o nome da empresa, que a pedido pagos pela Crossover, pela equipe. Não, sim, Crossover é um produto da mesma empresa. O Crossover é o produto. Pronto, sim, mas é a empresa que faz o Crossover, sim. Sim, a empresa, okay, que faz o Crossover, que é o principal, também o principal motor do desenvolvimento do Wine. Foi paga pela empresa, pela Valve, para fazer o Proton. Aliás, aquela layer de tradução entre DirectX para Vulkan também é feito por outro developer que também está a ser pago pela Valve para fazer isto. Codeweavers, exatamente. Ok. Olha, para isto também, quer para Wine, quer para Proton, há também dois sites com, aliás, duas aplicaçõezinhas que podem encontrar no GitHub. Uma é o Wine Tricks e outra é o Proton Tricks. E o que isto faz é permitir aplicar receitas já pré-determinadas para que certas aplicações para Windows funcionem em Wine e em Proton. Porque às vezes é preciso fazer um bocadinho de tweak aqui e ali para que as aplicações possam funcionar, e o que isto faz é que automaticamente aplica esses tweaks para que os utilizadores normais não tenham que estar a aplicar, é porque não é fácil. Exato. Vamos deixar os links para essas aplicações nas notas do episódio. Ora, avançamos para os testes de hardware. Acho que vamos voltar um bocadinho para trás. O David saltou aqui uma que eu acho super interessante também. Que é a Mozilla está a introduzir ainda mais melhorias no seu browser. Começou esta semana ou na semana passada a introduzir nas nightly builds para Windows, infelizmente, ainda só para Windows, mais uma componente do servo. Esta componente chama-se Web Render e é basicamente uma mudança a nível da stack de gráficos do motor de rendering, também já implementada em Rust, que é já a linguagem criada pela Mozilla para reimplementar o Firefox. E eu hoje aprendi que a Mozilla é o apoiante do Rust, que eu nem sabia disso. Foi o Rust, não sei se foi criado inicialmente pela Mozilla, mas sei que os gajos contrataram o developer do Rust logo ao princípio, uma coisa assim de género, e atiraram um monte de pessoal para cima do Rust e fizeram um mosh poeda grande para fazer mais Rustzinhos. Rustzinhos. Também, em relação à Mozilla, eles receberam um prémio pelo projeto Open Voice. A Fast Company deu-lhe um prémio de inovação. O projeto Open Voice é o projeto para recolher voz para ser utilizada por tecnologias de assistentes pessoais, que a gente reconhece como os AIs, como o Alexa, como a Siri e afins, o Minecraft e tudo afins. E portanto, isto é todo este trabalho de recolha de voz em várias línguas diferentes e de ter o software capaz de reconhecer o que as pessoas estão a dizer. É um trabalho que está a ser feito pela Mozilla e isto é importantíssimo para que possam haver tecnologias deste tipo licenciadas como software livre, e para que não fique esta área da tecnologia completamente controlada por fabricantes de software. Muito bom, Muito bom, gosto bastante desta iniciativa. Sim. Podemos avançar para o hardware, Tiago? Então? Vamos lá. Eu queria, antes de avançarmos, espera, antes de avançarmos para o hardware, só tenho aqui uma coisinha a dizer. Vocês é que eu hoje saiu o Puppet. Espera aí um bocadinho. Vocês têm alguma coisa contra o hardware? Não. Não, mas antes de passar para o hardware, ainda há aqui uma coisa de software que eu gostaria de falar, e então para manter aqui as coisas em contexto. estava a dizer que saiu o Puppet 6.0 hoje. 6.0. Hoje foi anunciado. Puppet 6.0, exatamente. Breaking News. Hoje é o episódio das Breaking News, completamente. E eu não tenho muito a dizer sobre o Puppet. Sei que eles alteraram a maneira como a geração de certificados é feita, o que é bastante bom. E essa é a maior alteração. E também agora permitem correr, não é permitir, mas agora facilitam correr o Puppet em Docker. Pronto, isto são assim as duas maiores notícias que eu vi. E espero fazer mais desenvolvimento desta notícia noutro podcast mais à frente, assim que eu ler e experimentar um bocadinho o Puppet 6.0. Ok, fica prometida. Vês? Essa interessa-me. Correr Puppet em Docker interessa-me. Bem, pois, eles já por fato, eles metem um Dockerfile agora, eles agora dão-te um Dockerfile e dão-te as instruções para correres o Puppet num Docker. E aí foi isso que eu li, portanto estou curioso para ler e para experimentar. Usas Docker, portanto? Pôr as mãos na massa. Não uso Docker porque não tive necessidade de usar Docker até hoje. Puppet? Puppet uso bastante. Okay. Gosto bastante de usar Puppet e agora isto abre a possibilidade, pronto, é quase como uma desculpa de olha, isto agora dá para correr em Docker, eles facilitam, vamos lá experimentar. Okay. E pronto, yeah, exatamente. Ok. Vamos lá ao hardware então. Vamos lá. Agora sou eu que vou interromper, eu uso Puppet. Força! E temos de facto algumas, nós usamos Docker também e temos temos algumas limitações exatamente porque o Puppet não corria no Docker. Mas estou a imaginar que muito brevemente vamos passar a usar o Puppet 6.0. Também espero. Para eliminar esta limitação. Exato. Mas bastante curioso para experimentar. Ora, foi feito um anúncio público. Eu não vou dizer o que é que estou a falar, que é para não me interromperem outra vez, portanto, mas foi feito um anúncio público para que ajudassem a fazer testes sobre para quem tiver uma placa gráfica da Nvidia, uma placa dedicada, e que possa ajudar a testar os drivers. É mais uma daquelas pedinchices que a gente usa o podcast para fazer. Acho que não tenho uma Nvidia para testar. Mas toda a gente que tenha tem essa disponibilidade, portanto nós vamos deixar o link também, para variar, deixamos um link nas notas do episódio. E para as pessoas que... Sim, isto é para utilizadores de 1804 e de 1810, quer com laptops, quer com desktops. Pessoas que perguntam como é que eu não posso contribuir porque eu não sou programador, têm aqui ótimas oportunidades para, é só instalar, experimentar e queixarem-se, que é uma coisa muito fácil de fazer. E tem os detalhes passo a passo do que é que tem que fazer para... É bastante fácil que eu já estive a ver o que era necessário também, que eu tenho aqui uma Nvidia e realmente correr os testes é só correr uma bateriazinha de testes, dar o feedback de como é que correram, eles depois manda tudo um fecheirinho com a informação toda para eles e eles depois olham para aquilo. Pá, é um processo que demora para aí no máximo 5-10 minutos a ser feito. É muito fácil mesmo. E assim já contribuíram para o open source. Exatamente. Próximo da lista é então o Pinebook, agora sim, vamos falar sobre o Pinebook. O tal portátil que custa cerca de $100, se não me engano, e que nesta altura... 19. Cerca de... Pode ser? Não, é exato, sim. Estás sempre a corrigir, tens tudo para corrigir, parece a minha professora primária. Neste momento corre KDE Neon, o que é ótimo. Porque dizer que o Raspberry Pi corre o Ubuntu Mate é porreiro. Mas nós temos que o tirar do bolso, ligar a um monitor, a um teclado, a um rato, a uma fonte de alimentação. Portanto, é uma parafernália de tralha que nós temos que ter associado. O Pinebook, ao contrário, é só abrir e está pronto a funcionar. Portanto, é um equiparado a um laptop normal, com hardware bastante mais limitado. Mas correr KDE, correr o Kmail, correr tudo aquilo que nós já falámos mais para cima... pode ser extremamente interessante. Aliás, Diogo, estavas a dizer há pouco que és capaz de perder a cabeça e de comprar 3 ou 4, não é? É que são tão baratos que mais vale comprar as 3 ou 4, porque podes perder um. E Interessante, ele tem um processador 64 bits ARM, um Cortex A53 a correr a 1.2 GHz. Podes ter 2 GB de RAM e storage de 16 GB, portanto, é equivalente a um telemóvel relativamente comum. Uhum. Ao qual podes adicionar ainda um cartão micro SD. Tens portes USB, dois portes USB, um porto mini HDMI e pá, parece-me bastante razoávelzinho. Bastante agora, autonomia de bateria também. Sim, sim. Tu que já tiveste as mãos num Pinebook, o que é que achaste dele? É assim, em termos de fabrico, não é assim das melhores coisas para se ter na mão. Pronto, vês que o material não é assim muito, não é assim muito sólido, mas pá, também por 99 dólares não podes estar a pedir muito mais que isso. Em termos de performance, epá, eu na altura não experimentei com o KDE. Pois também é uma coisa nova. Uhum. Pois, exato, é uma coisa relativamente nova. Mas eu na altura experimentei com o XFCE. Uhum. E pronto, estive a experimentar, que isto era um Pinebook que foi um amigo meu que comprou e eu pedi logo para experimentar, para ver se gostava e não sei o quê. Uhum. E estive a ver os vídeos do YouTube e estive a mexer na consola e estive a mexer lá um bocadinho no ambiente gráfico também. Pá, um portátil, sei lá, para ir viajar e para mandar uns e-mails ou para ter assim aplicações para estar no browser, para ver, sim, vídeos do YouTube, epá, é perfeito, digo-te já. E aquilo depois tem uma autonomia, ele disse-me que tem autonomia de 9, 8 a 9 horas, estás a ver? Epá, é muito levezinho, porque aquilo é um tablet com teclado, sim, sim, sim. Um teclado mais ou menos pequenino, um ecrã de 13, se não me engano, 13 polegadas, sim. Que é por acaso o meu tamanho preferido de ecrã de portátil. Uhum. E... Acho que pelo menos há uma hipótese de uma versão de 14. Tem um de 14. 14, sim. É isso, não me recordo bem se era 13 ou se era 14, mas pronto. 11.6 e 14. Desculpa? 11.6, as opções são 11.6 e 14. 11.2. A loja diz 11.6. Ok, já mudaram. E 14. Ok, pronto. Então o que eu experimentei foi o de 14. Não era tão pequenino quanto isso. E já há a possibilidade de teres até 64 GB de storage. Pois, isso dá jeitinho. Já dá jeitinho. Isto, yeah. Tá, se tiveres a usar um software na cloud e se tiveres em viagem, pá, parece-me uma opção interessante. Sim, sim, sim. É sim, super sim. Leve. É uma máquina super leve. Eu, yeah. Eu em tempos andei a namorar, os ROG 64, que é o equiparado, olha, que eles têm ao Raspberry Pi. Eu não gosto dessa conversa, porque quem estava a namorar o ROG 64 era eu, está bem? E agora que se fala nisso, eu na altura tive mesmo, eu tive um kit, na altura era isso, mais uma EMC de 64 GB, mais um... Eu tinha o kit completo, ia gastar 100 dólares e ia ficar com um Raspberry Pi cheio de esteroides. Mas neste momento acho que estou mais inclinado para um Pinebook, sem dúvida alguma, porque acho que tem muito mais potencial em termos de utilização. Depende daquilo que queres fazer. Eu, por exemplo, gosto bastante do ter, eu agora neste momento não tenho aqui nenhum ROG, mas tenho aqui os Raspberry Pis e gosto de, sei lá, ter aqui para fazer partilhas de ficheiros para a rede e coisas do género. Se for assim nessa onda, mas eu por isso já tenho. É muito bom. Já tenho. Pois. Pois. Isso já tem suficiente. Estive a ver o peso, é 1 kg. Yeah. Isto para viagem é... É brutal. O único problema disto é que eles só... eles não têm uma linha de produção exclusiva para eles. E então eles fazem por batches. Têm de ter X números de encomendas para pedir uma encomenda ao fabricante. E isto é que é o problema de encomendar um Pinebook, é que depois podes ter algum tempo à espera que ele seja produzido. Pois, eu por acaso entrei e tive esse problema porque eles até foram à FOSAM, por acaso, o ano passado. Não sei se viste stand deles, Diogo, mas eles estavam lá e eu fui logo lá chateá-los. Tem uma bordezinha para mim, não sei o quê. Só viemos aí fazer amostra e falar sobre o novo ROG 64, que acho que tinha dois CPUs diferentes na mesma board. E eles estavam a mostrar lá o protótipo e não sei o quê, mas não tinham trazido boards com eles e fiquei assim um bocado triste. E sabes de onde é que eles enviam as encomendas? Sinceramente não faço ideia, mas Europa, o meu amigo aqui na Holanda conseguiu mandar vir, tu deves conseguir mandar vir para a Bélgica na boa também. Não, o problema não é mandar vir para a Bélgica, o problema é de onde é que eles mandam. Pois. Porquê? Por causa da alfândega. Alfândega, exatamente. Pá, eu estou super queimado com mandar vir coisas dos Estados Unidos. Ah não, isso vem da Europa, não vem dos Estados Unidos, okay. O Pinebook. Espero que sim, mas olha, porque eu nesse caso sou capaz de encomendar. O 14 polegadas está esgotado. Mas o 11 polegadas está em stock. Ok, o 11 polegadas é interessante. Estou mandando aí V4 já. Espera aí um bocadinho. Mas espera, não entendo já, porque... Vais-me oferecer a notícia seguinte. Estamos quase no Natal. A notícia seguinte é que os tipos do Olimex, que são os criadores também de uma board do tipo Raspberry Pi. Eu tenho uma. Também com RM64, ok. Eles têm também um portátil que permitem correr imagens que eles criaram e que não são oficiais, mas que foram... Aí é que tu tocas. Debian e Ubuntu Mate. E a única coisa é que tu tens, eles mandam-te as peças e tu tens de montar tu o portátil. Um portátil IKEA. É mesmo open source, é mesmo um portátil open source, né? Olha, toma lá e compilei o laptop. E é um portátil também super interessante. É também um quad-core, é o mesmo processador, exatamente o mesmo processador. Yeah. Há também o LCD de 11.6, também vem com 2 GB de RAM, 16 para storage, e basicamente parece-me extremamente equiparável ao Pinebook, só que é bem mais caro. Yeah. Mas também vem com uma bateria Zorra, vem com uma bateria de 9500 mAh. Ah, pois bem. Isto está para ir para uma semana quase. Uma viagem. Uma viagem, é. Depois deitas fora. 1600. Então, mas a do Pinebook é de 10 mil. É de 10 mil. 10 mil, pois. Pronto, o Pinebook é um terço, é menos de um terço do preço, porque este custa 240 €. Yeah. Vamos lá ver, quanto é que eu mando vir? O Olimex Teres A64 custa 240 €, portanto é bem mais caro do que os $99 do Pinebook. Yeah. E assim que consegues comprar 4 Pinebooks pelo preço de um Teres. Também acho engraçado o facto de teres que ser tu a construir o portátil, que tens de ser tu a montá-lo. É pá, não acho assim. Não é assim uma coisa. Fica mal montado, fizer uma chatice, depois a culpa é minha. Pois, aí é que está, a culpa é tua. Eu só gostava de saber como é que eu ponho neste Pinebook. Para já é assim, vocês vão... Mas vais encomendar? Vão ter que tratar, já estás a esfregar as mãos, não é? Cada um vai ter que encomendar o seu, que isto não tem quantidades. Portanto, cada pessoa não só tem. Pode encomendar um, que é para não se esticarem. Ora, bola. Eu não quero pedir encomendar dois ao mesmo tempo. Agora, ele vem com uma memória interna de 16 GB e ele faz upgrade até 64. O problema é como é que eu faço o upgrade a isto? Eu devo ter que comprar a memória à parte e devo ter que ser eu a fazer. Sim. Sim, garantes isso? Sim, ele tem... Aqui está na loja que ele tem um USB adapter para um módulo EMC. Isso é outra coisa. Isso é para programares o EMC. Isso é, e o David, se tem uma clock, já deve saber, sim, isso, certeza. Não, aqui tem que ler. E tem módulos. Achas que é tirar um e ir por outro? Não, é acho só... que sim. Não vejo outra hipótese. Ok. Porque eles vendem os módulos de 64. Agora, sim, eu devia poder fazer uma configuração, ou seja, quando eu encomendo, eu devia poder dizer assim, olha, tirem-me lá os 16 e ponham-me lá 64, venham isto já feito, faz favor. Pois. Eu sentia mais... Mandei uma solda, soldei por mim, por favor. Exatamente. Epá, isso eu não me meto nisso. Pronto, percebe. A soldar não, as minhas mãos tremem demasiado. Isso aí, pessoal que faz isso. Acho que arranjava alguém que me ajudasse com isso, na boa. Eu, por acaso, tenho a certeza que tenho aqui um amigo que o Tiago até conhece, até se chama Tiago também. Que me faria isso na boa. Yeah. Tens o Hackerspace aí de Bruxelas também. O Hackerspace de Bruxelas também. Alguém te ajudava com isso. Sim. Acho que me vou mandar uma coisa dessas. Mas pronto, mas sim, meus caros. Cada um terá que fazer a sua própria encomenda. Pelo menos eu não encontrei de forma. Também não tentei adicionar mais vezes. Se calhar também, se eu adicionar mais vezes. Experimenta lá. Vamos fazer uma corrida. Quem é que consegue montar o portátil mais rapidamente e a funcionar? Não dá? Espera aí. Live. Isto hoje é sem, avancem, é sem rede. Avancem com, avancem com as notícias, que eu vou aqui entreter-me a comprar mais coisas. Digam lá a próxima, vá lá. Ora, e a próxima é que a Dell lançou mais dois portáteis com, para correr Ubuntu. O Dell Precision 5530 e o, mais um Dell XPS 13, o 9370. Este último, em teoria, será o XPS mais barato de sempre. Uhum. Que ainda assim não é muito barato. Não é muito barato. Eles quando disseram que o preço era barato, eu depois fui ver o preço. Isto não é assim tão barato quanto isso. O mais barato, sim, não significa que seja barato, que aquilo é uma violência. Pois, pois, pois, pois. Mas por acaso gosto bastante. Pois. Mas dá-me a impressão que este verão a Dell lançou um portátil cada semana. Ou 15 em 15 dias, pelo menos, um portátil com o Ubuntu novo. Eles têm uma brutalidade de 180 e tal modelos certificados para correr Linux, quer seja Red Hat, quer seja Ubuntu. E pá, estes gajos estão on fire. Bastante. Quer dizer, gosto bastante de ouvir que o Ubuntu consegue correr em 180 modelos diferentes da Dell, mas fico espantado. Eu não sabia que a Dell tinha 100 e tal modelos diferentes. É bastante, meu, é bastante. Ainda mais as coisas. Pronto, as specs de hardware podes sempre mudar, né? Podes sempre fazer melhoramentos ou downgrades, ou é muito customizável também da parte deles. Sim. Mas eu gosto bastante do XPS também, já tive, trabalhei com um durante pá, aí um ano, uma versão mais avançada, e pá, e o portátil em si, pá, é brutal, tanto a construção como o tempo de vida da bateria, os teclados, o ecrã, pá, gostei bastante, gostei mesmo muito. E na altura, por acaso, tive que correr o Arch, para correr, porque ainda não havia muitos drivers e estava assim complicado de correr na altura, mas gostei bastante. E quando vi esta notícia de que lançaram os portáteis mais baratos, eu pensei logo, olha, vai ser desta. Mas depois vi que ele era aqui, 980 dólares, 899, yeah, 900 dólares, yeah. Pá, ainda é puxado, é um bom portátil e vale o preço, diria que vale o preço, mas é um grande investimento. Sim, até porque com a configuração base ele não é muito atraente. Exatamente. É, o problema do XPS é quando tu começas a carregar hardware em cima. Começas a subir as opções e o preço dispara brutalmente. Pois. Mas pronto, um dia quem sabe o patrão oferece um. Estamos no patrão Natal. Entretanto, vocês estavam aí à conversa e eu posso, tenho novidades também, tenho um breaking news, que é só dá mesmo para encomendar um Pinebook de cada vez. Portanto, mesmo que eu tente forçar adicionar outro, ele não, ou seja, reconhece que já lá está e não adiciona outro, pelo menos eu não tenho competência suficiente para adicionar dois. Vou ter que encomendar o meu de forma independente, exatamente. Tá. Coragem. É que o Tiago, para o público que não sabe, o Tiago é o homem das minhas encomendas. O Diogo é, de hardware. Vou mandar vir um par de óculos. É pá, manda vir para mim também. Olha, vou mandar vir um par de meias. Pá, manda vir para mim também. O Diogo é esse, responde a tudo que sim, que é também para ele. Porque é que nós somos apanhados muitas vezes na rua com roupa igual. Exatamente. Mas vá, avançando que a noite já vai longa. E eu quero falar sobre um... E este sim. Espera. Quero-me redimir de tudo aquilo que eu já gozei contigo hoje, Diogo, que é... Esta notícia é mesmo para ti. Unity 7, flavor, pera, oficial... Espera, antes disso... Estou lixado contigo. Eu vou moar, mas não vou-me embora. Espera. Antes disso, ainda há outra notícia que a gente saltou, que já estavas a saltar, aliás, e que foi introduzida, julgo, pelo David. Exato. Tenho aí os... não é bem uma notícia, é mais um artigo sobre os robôs que correm Ubuntu. Basicamente, o Ubuntu está a ser utilizado como um sistema operativo base para fazer a instalação... portanto, para ser o sistema operativo de base de robôs. Para robôs. Uhum. Coisas como fazer robôs de salvação, aqueles robôs sociais que aparecem no, sei lá, nos aeroportos, começam a aparecer agora nos aeroportos e, uhum, em lojas e em coisas desse género. Muitos deles hoje em dia correm Ubuntu e muitos pronto, é uma coisa que está a começar a ganhar bastante tração hoje em dia. Uhum. Muito também derivados, e isto também é um bocado para ti, Tiago, o facto de poderem fazer a instalação facilmente de software e de fazer os upgrades e os downgrades exatamente com os snaps. Uhum. Tanto quanto eu estive a ler e tanto quanto eu estive a ver, este sistema operativo é normalmente como é que se chama aquele Ubuntu Redone? Ubuntu Core, exatamente, Ubuntu Core. E o Ubuntu Core, pronto, tem os snaps também lá instalado, tem o Snapd, e permite fazer a instalação e upgrade de software muito facilmente. O aliás, que o Ubuntu Core para estes... só permite instalar software com snaps. Não tem app. Exatamente. E portanto, como isto são, sei lá, são devices que ficam no campo, muitas vezes sem acesso à internet, às vezes, e assim que têm um bocadinho de internet, têm logo que fazer o upgrade da versão, portanto, ou são mesmo robôs que têm, que são de difícil acesso, ou mesmo para os manter atualizados e fazer upgrades o mais rápido possível, o Ubuntu Core e o Snapd permite-lhes estarem sempre com as últimas versões, porque hoje em dia, por exemplo, sei lá, compras uma câmara de vigilância, essa câmara de vigilância raramente vai ter updates de software pela internet, né? Porque, sim, sei lá, lançou o hardware, lançou com aquele software e há pouca manutenção. Sim, os fabricantes nem sequer estão muito empenhados nisso. Exato. Isto é uma diferença que, neste caso, o Ubuntu tem, que facilita os criadores de aplicações de IoT poderem ter um pipeline para fazer estas atualizações de forma fácil e segura. Eu até ia um bocadinho mais longe, que o Ubuntu Core, os snaps uhum, aparecem exatamente para colmatar esta falha, e um dos propósitos era ser aplicados em IoT para que tu possas ter atualizações de software sem intervenção humana. Exato. É os robôs a deitarem-se eles próprios, carregam no botão, eles têm lá um botão, carregam no botão próprio dele, pip, já estou. Nem é isso, aquilo vai à internet e varre diariamente, varre a lista de snaps que tens instalados e atualiza. Pá, é mágico, automagic. Enquanto varre a sala até, está-te a varrer a sala e está-te a varrer a internet ao mesmo tempo. Deixa-me ser um daqueles que te andam a mapear a casa à procura de redes Wi-Fi e de outros produtos, cross-sellings, sim, e coisas do género que os gajos querem fazer, está tudo bem. Sim. Mas, boas notícias no treino do Unity 7, agora sim. Uhum. Já posso, Diogo? Sim. Deixas? Vou eu. Já te sinto. Quer ser eu. A distribuição que vai ter o Unity 7 como desktop por omissão, Ubuntu Unity Experience Remix, é um nome extremamente difícil de decorar, e que pretende ser um sabor oficial do Ubuntu, já tem um site, que é o unity-desktop.org, e os developers que ainda têm, ainda não são muitos, estão a pedir ajuda para que se façam testes para a versão 18.04. Nós vamos deixar um link para uma página no hub da comunidade, em que vocês têm as instruções necessárias para poderem ir fazer os testes do Unity 7 no 18.04. E há também uma novidade interessante para o Unity 7, é que ele também já tem não sei se já tem integrado, se ainda só estão a trabalhar nisso, que é o tema da comunidade Yaru, que foi criado para o GNOME. Também já está a ser integrado no Unity 7, o que vai fazer com que a diferença de experiência entre o Unity 7 e o GNOME oficial do Ubuntu sejam bastante próximos. Vamos ver. Certamente tu serás um utilizador desta nova versão. Provavelmente. Se eles conseguirem lançar, eu vou testar de certeza. Aliás, vou tentar testar também antes deles lançarem. Isto está um bocadinho em dúvida, desde que o developer principal ficou bastante doente. Eles têm feito avanços lentos. Vamos ver até como é que isto corre. Ora, e a... não sei se é a última da lista, mas pelo menos é uma das últimas, que é o lançamento de parte da Canonical. Vai estar tá preparada para lançar a versão 1.0 do Mir. Ele foi inicialmente desenvolvido para a pensar no Ubuntu Touch, né, nas versões mobile, mas neste momento é utilizado, é utilizado por, pelo Wayland, por exemplo, que já foi tão falado. Sim, e para o Ubuntu Touch e para o Ubuntu Core também. Exatamente. E pronto, e ele tem, então vai ter aqui a sua versão 1.0 e que tem, e que tem algumas novidades que tu certamente vais querer dizer. Portanto, o suporte estável para SDG Shell, que é uma norma do freedesktop.org, acho eu, que permite facilitar a implementação de ambientes de desktop em servidores de gráficos. Portanto, ele já está a ficar estável aliás, já está estável no Mir 1.0. E isto permite que qualquer developer que tenha um ambiente desktop, como por exemplo o caso dos developers do Ubuntu e do LXQT, possam fazer ports desses desktops para Mir e assim adotarem o Wayland usando o Mir, porque o Mir neste momento é uma implementação cliente do Wayland e X ao mesmo tempo também. É uma implementação completa, ao contrário, por exemplo, do Wayland em si, que ainda precisa do Mutter como compositor e não sei o quê, e extensões e afins. E assim com o Mir tem uma solução completa e com APIs completas e fáceis de utilizar. Também parte desta de release está o EGMDE, que nós já falámos no outro episódio, que é basicamente um ambiente desktop de exemplo que os developers dos de ambientes desktops podem olhar para o código e ver como é que ele está a utilizar o Mir para esclarecerem dúvidas e inspirarem-se no desenvolvimento do seu suporte para Mir. Ainda como melhoria está também a inclusão do X-Wayland, que foi um trabalho que feito em colaboração com a comunidade do Ubiports. Muito bom. E pronto, eu vou ter o prazer de falar com pelo menos um dos developers do Mir amanhã e pode ser que eu tenha mais algumas novidades sobre o estado da arte. Combinado. Leva ao Zoom. Não vou levar o Zoom. É um evento social num sítio super brilhante. Não vale a pena levar o Zoom. Fazes low cut, pá? Não, nem assim. É um bar, pá. É um bar super brilhante. Mas pronto. E não sei se querem ainda continuar hoje, porque já estamos com 1:35 de conteúdo extra. Paramos por aqui, parece-me, não é? Bem. Guardamos o resto para a semana que vem. Não, para a semana não temos nada para dizer. Sim. Está 1h30 calados. Exato. Sim. E eu tenho a certeza que para a semana o Tiago está ansiosíssimo para falar deste tema que nós temos aqui. Ainda para falar um tema ainda grandinho. E acho que é um bom tema para a próxima semana. Até porque isto é algo que aconteceu também em parte esta semana. E podem haver desenvolvimentos ainda durante os próximos dias. Certamente. Qual é o tema já agora? Exato. O tema tem a ver com distribuições e projetos que estão muito centrados à volta de uma só pessoa. Exatamente. Portanto, não percam para a semana. O Slackware. Ah, são tantos. São tantos. Mas pronto. Para a semana falaremos sobre isso. Pronto. Sim, e espero também, entretanto, esta semana, se calhar, ver se arranjávamos uma horinha para falar com o Francisco, né? Para ver como é que correu lá ver como é que correu lá a Crypto Party. Estou bastante curioso para ouvir como é que aquilo correu. Sim, sem dúvida. Ver se ele se junta a nós novamente. Exato. E por hoje é tudo, já sabem. espalhem a palavra sobre o nosso podcast, ajudem-nos a chegar a mais pessoas. Muito obrigado por nos ouvirem e até uma próxima oportunidade. Até à próxima. Até à próxima.